tarde para todos. Hoje aqui na casa nós temos uns convidados que eles são médiuns de outra casa, de outro estado. E são médiuns que vieram de longe para ser instruídos, para adquirirem conhecimento e informações. Estou certo? Então essa viagem, ela não pode ser uma viagem feita em vão, não é? É claro que já se adquiriram conhecimentos, porque eles estão aqui desde o meio da semana, mas eles vêm de longe e eles não podem estar aqui toda hora. Então, eles estão aqui até hoje. Hoje é domingo, dia 6 de agosto de 2023, e eles vão embora amanhã. Então, hoje é dia de reunião. Como sendo hoje o último dia que eles estão aqui, nós finalizaremos com mais informações, que é muito importante. Inclusive, essas informações vão servir para outros médiuns de outras casas que também estão nos assistindo, né? De centros espíritas, de centros de Umbanda, de centros universalistas e até mesmo irmãos de igrejas evangélicas que já estão com a mente um pouco mais aberta. E acontecem coisas nas suas igrejas que eles já estão desconfiando que tem alguns espíritos ali, que eles já estão desconfiando que seja um Exu, uma pombagira, um preto velho, ou até mesmo um extraterrestre, ou outro tipo de espírito que trabalha para a luz. Mas são irmãos que ficam calados, eles ficam na deles, porque eles sabem que muitos adeptos da religião não vão aceitar se eles falarem que ali está o espírito tal, porque tudo será visto como demônio. Então, eles ficam quietinhos na deles, né? Isso é normal, acontece muito, né? Não tem problema, cada um no seu tempo, né? Então, é importante que a gente entenda algumas coisas. Vocês perceberam que no dia de ontem, no sábado, vocês fizeram uma reunião aqui visando o resgate de espíritos sofredores, né? Tivemos grandes ensinamentos, né, para que vocês pudessem aprender que nem sempre são espíritos sofredores que serão resgatados. Também serão espíritos que são especialistas, são cientistas, são magos negros, são espíritos conhecedores da mente que trabalham para o não progresso da humanidade, né? São dominadores de mentes, são hipnólogos experientíssimos com conhecimento profundo na magia, na ciência espiritual, com uma cultura espiritual estrondosa, né? Com conhecimento da manipulação dos fluidos do plano astral, que temos em abundância, energia, conhecedores de manipulação dos elementais da natureza, manipuladores de mentes, dominadores, tiranos, que influenciam todos os seres humanos que entram em sintonia com eles, na frequência deles, mesmo sem saber que estão, muitos achando que não estão na frequência deles, mas estão. Por isso nós estamos aqui para esclarecer, para que saiam da frequência, porque esses espíritos, esses seres, ainda estão aqui e eles querem dominar, e eles não vão desistir. Eles não querem saber se estamos na transição planetária, se não estamos. Eles vão lutar até o fim, porque são espíritos que fazem o mal, sabem que estão fazendo o mal, e eles não querem parar de fazer o mal. Tá? Então são espíritos os quais não têm doutrinação. Não existe um espírito deste incorporar e você falar: meu irmãozinho, coitadinho, vem para Jesus, que Deus te abençoe. Ele vai brincar com você, ele vai te enganar. Ele vai começar a fingir que está chorando: ai, me salva, me ajuda, por favor, eu quero amor. E de repente ele vai se transfigurar e vai pular e vai voar em cima de você. E vai te colocar uma magia, vai te colocar um aparelho. Então tem que ter muito discernimento e é necessário uma conexão muito forte com a espiritualidade maior para que você possa receber todas as intuições e todas as inspirações dos benfeitores espirituais, dos bons espíritos, para que você possa lidar com aquilo que você não está vendo. É claro que muitas das vezes você vai ver, eles vão colocar, vão mostrar na sua tela mental. E você vai receber também as informações com relação ao que está acontecendo. E aí você vai botar a mão na massa. Então o médium não pode ficar esperando que os espíritos façam tudo. O médium tem que levantar e sair fazendo o que tem que ser feito. Mas para ele sair fazendo o que tem que ser feito, ele tem que estar em afinidade com os bons espíritos, ele tem que estar em conexão com os bons espíritos, ele tem que estar fazendo uma reforma íntima eficiente, ele tem que estar equilibrado emocionalmente e equilibrado mentalmente, porque se ele estiver em desequilíbrio, ele não conseguirá captar as intuições e as inspirações dos espíritos da luz e não conseguirá fazer o trabalho. Então ele tem que estar sempre em oração, que a oração é importante. A oração também serve como um banho na sua aura, que absorve formas, pensamentos e miasmas quando você baixa a vibração, porque ninguém fica com a vibração elevada 24 horas por dia por causa dos problemas do dia a dia, que é normal. Então, nós temos que ter isso na mente para que possamos ser instrumentos eficientes da luz. É claro que já foi dito aqui que se você for um espírito muito, muito, muito evoluído, reencarnado, com muita luz, esses espíritos serão resgatados de outra forma. Nós sabemos que existe a questão da apometria, que é muito importante e ela deve ser usada. Mas a apometria sem reforma íntima, a apometria sem vontade, sem coração, sem amor, é pura feitiçaria. Não vai adiantar de nada. E pode se reverter contra você. Você pode ser o mestre que for de apometria, conhece tudo de apometria. Se você estiver não estiver em sintonia com a luz, quando você fizer a apometria, os das trevas vão entrar e vão enganar você, e os da luz vão deixar, porque você os chamou. Você entrou em sintonia com eles. É como se você escolhesse trabalhar com eles. Quando você entra em sintonia com eles, o que é entrar em sintonia com eles? É ser igual a eles. Então pode ser o conhecedor, ah, eu sei tudo de apometria, não é o suficiente. Apometria sem amor não adianta de nada. Apometria tem que ter amor. Apometria tem que ter vontade de servir à luz. Tem que ser destemido, audacioso, tudo isso. Mas tem que ter amor, não adianta nada. Falar o amor. Falar palavras belas do Evangelho, de qualquer outro livro espiritual, se por dentro você não é aquilo que você está falando. Se entrar vaidade, se entrar prepotência, arrogância, ganância, você quer projeção, você quer fama, quer um milhão de seguidores atrás de você, você luta contra os seus irmãos de fé. Você se expõe e você luta contra os seus irmãos de fé. Você denigre a imagem de um irmão seu de fé. Você calunia, você difama, você injuria um irmão seu de fé, ainda por cima em público. Pode ter certeza que isso não é a atitude de alguém que trabalha para a luz. Com certeza, se você fizer isso, ficar brigando com outros irmãos, porque você pensa de uma forma e o outro pensa de outra, porque um está fazendo... E você ficar lutando contra os seus irmãos de fé, a sua apometria não vai servir de nada. Todo o conhecimento que você tem de apometria não vai servir de nada. E aí, quando você estiver na sua reunião de apometria e você começar a estalar os dedos, a fazer a contagem progressiva ou regressiva, e você começar a dizer, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo outro, você está vendo, sim. Mas não é a realidade do que está acontecendo. O que você está vendo são hologramas que os das trevas estão colocando na sua mente e você acha que é aquilo tudo. Aí você vai entrar numa casa de luz, uma casa de luz de verdade. Sabe o que os das trevas vão fazer? Eles vão te mostrar a casa de luz como se ela tivesse tomada toda pelas trevas. Você vai ver os trevosos, você vai ver espíritos horríveis das trevas, magos negros, quiumbas, você vai ver laboratórios das trevas, justapostos à casa ou no subsolo da casa. E isso tudo é um holograma que os espíritos das trevas estão mostrando na sua mente. Para quê? Para denegrir a imagem daquela casa de luz. Aí você vai e coloca a sua cara na internet e diz assim: a casa de luz tal, eu vi isso, isso, isso, tem um laboratório das trevas lá no subsolo da casa, eu vi espíritos das trevas, eu vi magos negros, eu vi quiumbas. E aí você está denegrindo a imagem daquela casa de luz, que é da luz. Você se torna um instrumento das trevas, fazendo o papel de um bobo, não é assim? De um otário fazendo isso. Por quê? Foi enganado porque achou que estava vendo aquilo tudo e não estava vendo nada. Foram hologramas colocados por espíritos das trevas na sua mente e você achou que estava vendo. Era uma ilusão. Para quê? Para você denegrir a imagem dos trabalhadores daquela casa. E muita gente vai acreditar em você, porque muita gente é ingênua, imatura, e porque você fala bonitinho, você fala de amor, você fala de fraternidade, você diz que tem tantos cursos de apometria, então tudo que você vai falar vai ter um monte de gente que vai acreditar em você. Só que ninguém derruba um trabalho da luz de verdade. Tudo isso vai cair por terra, a verdade vai aparecer e a sua vergonha vai ser gigantesca. A verdade pode demorar um pouco para aparecer, mas ela vai aparecer e a sua vergonha vai ser enorme. Ainda mais nesse momento que nós estamos, que a luz está agindo de outra forma, que nenhum trabalhador das trevas, encarnado ou desencarnado, vai destruir trabalho nenhum da luz. Então as consequências serão grandes. Então temos que prestar atenção, vocês como médiuns, de não entrar em sintonia com os espíritos das trevas. Servir à luz tem consequências. Tem consequências, porque as trevas vão vir toda para cima de você e você vai ter que fazer uma reforma interior. Vai ter que abandonar os vícios, vai ter que trabalhar as paixões para erradicar as paixões, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, inveja, ganância, sede de fama, sede de poder, de dominar, quer comandar tudo. Tem que jogar tudo isso para o lado, tem que ser humilde, tem que renunciar a si mesmo em prol da humanidade, encarnada e desencarnada. Tem que ter amor, tem que sentir amor por todos. Senão não dá para fazer o trabalho. Não adianta ter todo esse conhecimento sem amor. O que, que eu disse do espírito evoluidíssimo? Imagina um Francisco Cândido Xavier com muita luz. Um espírito que tem muita luz, encarnado aqui. Se vier um mago negro aqui, para pegar esse mago negro, o que, que teria que fazer? Geralmente as técnicas de apometria, não é? Mas o Chico pode emanar todo o amor que ele tem dentro dele, toda a sua luz para o mago. O que, que vai acontecer com o mago se ele fizer isso? Se ele emanar toda a sua luz, todo o seu amor, e ele der um comando e falar assim: irmão, pode dormir, que Deus vai te levar. Ele vai dormir, porque acabou a chance dele. Vamos supor que ele tem que ser resgatado. O Chico vai emanar todo, vai se concentrar e emanar todo o amor dele para o irmão desencarnado que está ali, que é o Mago Negro. O Mago Negro vai adormecer e será levado pelos benfeitores espirituais. Não foram usadas nenhuma técnica de apometria. Só o amor que Chico tinha dentro do seu corpo, dentro do seu espírito, foi passado para o irmão e ele adormeceu e ele foi levado. Então percebam que cada caso é um caso. Agora, se você não tem esse amor ainda forte dentro de você, mas está fazendo uma reforma íntima, está em sintonia com os espíritos da luz, está fazendo tudo direitinho, usa as técnicas de apometria, que elas serão eficientes. Elas serão muito eficientes, mas, como eu disse, não basta só as técnicas. Tem que ter todos os ingredientes para fazer o bolo. Tem que ter a receita do bolo toda certinha. Se faltar um ingrediente, não dá para fazer o bolo. E o ingrediente principal é o amor, mais do que os conhecimentos da apometria. Afinal, o Chico não emanou o amor para o espírito, ele não foi resgatado. Vamos supor que o Chico não tivesse conhecimento nenhum de apometria. Como é que ele vai resgatar o Mago Negro? Como é que ele vai ser resgatado? Quando o Chico estava encarnado aqui, ele tinha conhecimento de apometria? A apometria já tinha sido trazida para cá? Se tinha sido trazida, quase ninguém sabia. Então, ele não tinha. E espíritos das trevas foram resgatados na época dele através só do amor que ele emanou, sem apometria. Isso é feito no plano espiritual. Espíritos iluminadíssimos vão lá nas trevas, emanam sua luz e o seu amor para aqueles espíritos, eles adormecem e são levados. Sem usar apometria. Apometria é uma ferramenta, mas não se faz tudo através dessa ferramenta. Nós temos que abrir a mente e entender que existem outras ferramentas. Apometria não é a única ferramenta. E a ferramenta do amor é a mais forte do universo. Nada é mais forte do que o amor. Pode ter apometria, deametria, pode ter um monte de artefatos muito bons. Sim, são armas, são ferramentas da luz. Mas o amor é a ferramenta mais forte de todas. Entenderam isso? Muitos não compreendem isso. Diz que é um absurdo, que isso não existe, que é impossível, que nós estamos delirando, que esses médios daqui estão loucos, o Pedro está louco, que os espíritos estão canalizados com eles estão loucos. Não. Isso existe, isso acontece no plano espiritual. E por que que não vai acontecer no físico se esses espíritos da luz vivem encarnando? Se eles fazem isso lá no plano espiritual, quando estão desencarnados, eles podem fazer aqui enquanto estiverem encarnados. Afinal, o espírito é o mesmo. Entenderam? Então, prestem atenção em tudo isso. Tudo isso. O que que aconteceu aqui ontem? Foram resgatados espíritos da onde? Foram resgatados muitos espíritos de cemitérios, desencarnados que estavam em cemitérios em inúmeras situações. Cemitérios da onde? Daqui do Brasil e de outros países. Foram muitos que foram resgatados. Por que, de novo, o resgate cemitério? Morre gente todo dia ou não morre? Então vamos ficar 3 meses sem ter resgate aqui de espírito de cemitério. Em 3 meses já morreram quantos? Já morreram bastante, né? No mundo inteiro. Nasce e morre, nasce e morre. Então, em 3 meses, morreram muitos no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo. Então, os cemitérios têm uma movimentação danada de corpos que entram, que saem, né? Então, vai estar sempre morrendo gente, né? Por que que precisou dos resgates? Por que que precisou dos médiuns? Por que que precisou dos bons espíritos? Se eles morreram, desencarnaram, por que que eles não desencarnaram e não subiram logo para o plano espiritual e precisou dos médiuns, precisou dos espíritos, precisaram ser trazidos para cá para serem resgatados? Por que que eles não desencarnaram e não subiram logo e não deram trabalho para ninguém? Sabe por quê, gente? Isso é para vocês verem que a maioria está agarrado ao plano físico. Está agarrado à matéria. Está agarrado a muitas paixões, a vícios, não fazem a reforma íntima que deveria, não elevam a frequência, não elevam a vibração. Então, o que que acontece? Desencarna, fica aqui, em dimensões extremamente próximas à crosta. Dimensões densas, carregadas de fluidos densos, de vibrações densas, de uma insalubridade energética muito forte. Que eu vou estar explicando o que que é isso. Subiram alguns? Subiram. Mas foram muito poucos. A maioria ficou presa lá no cemitério. Uns presos nos corpos, outros não. Mas presos no cemitério. E outros perambulando por aí. Mas vamos falar do cemitério. Então percebam que é de extrema importância todo o trabalho que é feito pelos médiuns, em conjunto com os espíritos da luz e em conjunto com os outros espíritos que trabalham no cemitério. Quem trabalha no cemitério? São os Exus Caveira, que tiveram a sua imagem denegrida como espíritos obsessores, que não são. Fizeram do Exu Caveira um diabo, fizeram do Exu Caveira um demônio, sendo que o Exu Caveira é o espírito de um ser humano desencarnado que está lá, que está lá para ajudar. Por que que denegriram a imagem? Para ter separação de religiosos. Exemplo, vamos na igreja evangélica. Eles não estudam os conhecimentos espíritas, nem umbandistas. Então, eles são o quê? Ignorantes no assunto. Né? Ignorante é o quê? Que não sabe sobre o assunto. Normal. Então, um espírito das trevas, para denegrir a imagem dos guardiões, dos verdadeiros Exus Caveiras, que só fazem o bem, o que que os espíritos das trevas fazem? Eles vão lá na igreja, incorpora no irmãozinho lá no palco do lado do pastor, entorta a mão assim, ó, joga para trás, fica fazendo uma voz, fala palavrão e fala, eu botei ele na droga, eu botei ele na bebida, eu botei ele na promiscuidade. Aí o pastor fala, quem é você, diabo? Quem é você, demônio? Ele fala, eu sou o Exu Caveira. Por que que o espírito falou isso? para denegrir a imagem do Exu Caveira. Para quê? Para o pessoal da igreja evangélica brigar com os umbandistas, para dizer que os umbandistas servem ao demônio porque trabalham com o Exu Caveira. Aí fica essa briga de religiosos. Tudo isso é trama das trevas, para ter separação, para vocês não se unirem. Não precisa sair da sua religião. Fica na sua religião, mas todo mundo junto, se unindo, como irmãos, como Jesus ensinou. Que Jesus não é separação, Jesus é fraternidade, amor e união. Então, você ter uma religião diferente do outro não é motivo para vocês brigarem. Vocês podem ser amigos, irmãos. Jesus está em todas as religiões. Está em todas. Está na Umbanda, está no Candomblé, está no Espiritismo, está no Universalismo, está na religião evangélica, está na católica, está em todas as religiões. Porque Deus fala para os seus filhos de acordo com a sua crença. De acordo com o que ele acredita. Ah, meu filho, é nisso que você acredita? Tudo bem, beleza. Ele não vai deixar de trabalhar para você porque você tem uma crença religiosa ainda, porque você tem uma visão ainda estreita da espiritualidade. Não, ele vai trabalhar com você de acordo com o que você acredita e pensa. É claro que atrapalha muito às vezes, porque a sua mente é fechada, então você limita o agir dos bons espíritos. Se você tem a mente expandida, fica mais fácil. Aí você facilita os bons espíritos de trabalhar. Mas não tem problema, dá para fazer muita coisa mesmo assim. Mesmo assim. Tá? Então, o que acontece, gente? Teve o resgate dos espíritos aqui. Por que tem as orientações no YouTube? Por que é que tem as orientações no YouTube sobre os conhecimentos espirituais? Para quê? Porque se você adquire o conhecimento espiritual, você se liberta. Se você adquire o conhecimento espiritual e aplica em você, você não padece. Você não vai para o umbral, você não vai para o abismo, você não vai para as trevas. Você adquiriu o conhecimento, aplicou em você, você não vai ficar agarrado no corpo. Porque você adquiriu o conhecimento e colocou em prática. Você fez o que tinha que fazer para você ficar numa frequência mais elevada, a reforma íntima necessária, a caridade até onde você pode ir, até onde você pode ajudar. Tá? Porque caridade não é sair se abrindo e dando tudo que você tem. Não é assim. Tá? E caridade nem sempre é material. Uma palavra é caridade. Um conselho é caridade. Um abraço é caridade. Dar atenção para alguém é caridade. Ser carinhoso com alguém é caridade. Porque às vezes a pessoa está tão difícil achar alguém carinhoso, alguém afável por aí. Está todo mundo violento, todo mundo agressivo. Então você é carinhoso com alguém, a pessoa às vezes até estranha que você está sendo carinhoso com ela, vai achar até que você está com interesse nela. Está com interesse em alguma coisa, está muito carinhoso. E não está. Ele só é amoroso e está passando amor para você, porque mesmo se ele te conhecer, ele te ama, porque ele tem a visão diferente das coisas. Já tem conexão com Deus, então ele vai amar todos, mesmo sem conhecer. Então, por que que nós trazemos o conhecimento na internet? Para vocês melhorarem. Para quê? Quando vocês desencarnarem, vocês não vão ficar agarrados no corpo. Vocês não vão ficar perambulando por aí no plano físico. Vocês não vão virar vampiros. Vampiros astrais. Vocês não vão virar quiumbas, não vão virar obsessores de ninguém. Não vão querer se vingar de ninguém, não vão virar espíritos vingadores querendo se vingar do outro. Não, vocês vão perdoar tudo. Tem uns que nem precisa perdoar, né? Porque quem já ama, quem já tem luz, não se sente ofendido. Quem não se sente ofendido não precisa perdoar. Então, prestem atenção, com o conhecimento trazido, você cresce, você evolui, você entende como funcionam as coisas. Então você se prepara para quando você desencarnar, durante aqui o plano físico, durante a encarnação. E aí quando você desencarna, você sobe. Aí não dá trabalho para os Exus Caveira. O cemitério fica vazio, só fica com corpos. O dia que não tiver mais ninguém agarrado no corpo, os Exus Caveira vão ser tirados de lá, não tem mais trabalho para eles, eles vão fazer outras coisas no universo. Aí vai ser colocado outro trabalho para eles fazerem. Por que o cemitério está cheio de Exus Caveira? Porque tem trabalho para eles lá. Tem trabalho para eles. Então eles têm que ficar lá. Eles têm que ficar indo no centro. E eles vão lá na casa de vocês, médios, para trabalhar com vocês. Só que vocês têm que saber trabalhar com eles. Não precisa saber tudo. Eles vão lá. Eles vão levar espíritos das trevas e vão levar espíritos sofredores que estão lá agarrados no corpo. Vão levar quiumbas, magos negros, feiticeiros desencarnados. Eles vão levar. Qual é o problema que se enfrenta quando esses espíritos vão num centro espírita ou num centro de Umbanda. Não são todos, tá? Não são todos, não. Porque tem centro de espírita e tem centro de Umbanda que já tem o conhecimento que nós vamos trazer aqui. Mas são poucos. São poucos. Por causa de preconceito, por causa de não querer estudar. Médiuns que não estudam, que não gostam de estudar. Aí fica difícil para trabalhar. Agarrado a ritual, só quer saber de ritual, perde um tempo danado, horas, fazendo docinho, roupinha, artefatos, e o que tem que ser feito mesmo não é feito. Né? Agarrado a rituais e um monte de coisa. Então, são os centros que sabem que têm esse conhecimento? Tem, são poucos. Por isso que tem que falar aqui no YouTube, em detalhes. Em detalhes. Quem tiver interessado em aprender realmente, vai ficar aqui na palestra até o fim. Quem não tiver interessado, quer continuar ignorante, ah, 3 horas de vídeo, não, tá maluco, mas vai lá no cinema, compra um pipocão gigantesco e assiste 3 horas lá do Avatar ou Senhor dos Anéis. Né? Então, quem quiser aprender mesmo, vai assistir. Né? Então, vejam bem, qual é o problema que esses espíritos, que os Exus, Caveira, enfrentam nos centros espíritas? Eles enfrentam muito preconceito. Problema da religião, do espiritismo? Não. Problema das pessoas, algumas pessoas, que ainda estão preconceituosas. Como é que é o negócio? Tá, o Exu Caveira entra no centro espírita, trazendo um mago negro para ser resgatado. O mago negro vai ser resgatado. Trazendo o mago negro. E aí, o Exu Caveira se mostra com um símbolo dele. Qual é o símbolo dele? É da caveira. Ou ele se mostra uma caveira, um esqueleto com capuz preto, com a cara de caveira, segurando o mago negro. Ou o médium vai ver o rosto de uma caveira voando pelo centro, assim. É apenas um simbolismo. Ou o Exu Caveira pode se mostrar como um homem magro, sério, com capuz preto e com uma roupa toda preta. Só porque ele está preto, está todo de preto, com a roupa preta e com capuz, já acha que é o obsessor. Porque acha que um espírito tem que vir na forma de Bezerra ou de André Luiz, cheio de luz em volta, todo de branco. É o preconceito. É o preconceito. Mal eles sabem que tem um monte de espírito iluminadíssimo que vai lá no umbral e se disfarça assim, que nem mendigo. Todo sujo, todo rasgado. O Estevão faz isso. O espírito Estevão. O Bezerra faz isso. Bezerra de Menezes. Eles vão lá embaixo para ajudar quem está sofrendo, eles tiram toda a sua luz, se veste de mendigo, para ir lá ajudar os outros. Por quê? Por que ele não vai cheio de luz? Para não humilhar todo mundo lá embaixo. Eles são humildes. E para se disfarçar também, para não ficar chamando muita atenção. Se não chama muita atenção, não é legal. Então, eles desse jeito, eles passam desapercebidos lá. Eles estão iguais a todos os outros que estão lá. Então, o Exu Caveira, ele vem com um mago negro a tiracolo para ser resgatado, ou seja, um espírito das trevas ali para ser resgatado. Aí o clarividente, algum dos médios clarividentes, vem o Exu Caveira e fala assim, olha, fala para o dirigente assim, fulano dirigente, tem um espírito aqui no formato de uma caveira que está trazendo um irmãozinho aprisionado com ele, é um obsessor que está trazendo um irmãozinho aprisionado com ele. Ele diz que o Exu Caveira é um obsessor que está trazendo um irmãozinho sob sua custódia, está obsediando o irmãozinho. O irmãozinho é um mago negro. Ele veio para trabalhar. Não deixam nem o espírito incorporar no médium, nem falar. Ou se ele incorpora, não deixam nem o espírito falar. Quando o espírito começa a falar, já corta o Exu Caveira e diz, não, você está mentindo para a gente. Você é um obsessor, você é um espírito inferior. Nós não... Vai com Jesus, irmão. Vai com Deus. Vai embora. Aí não é feito o trabalho. E o mago negro vai embora para continuar praticando crimes. O mago negro é o quê, gente? O mago negro é um bandido, é um criminoso, é um espírito. É um espírito. Ele encarna aqui. Ele encarna aqui. Está por aí, está em várias áreas por aí. Ele é um criminoso no plano astral e muitas das vezes é um criminoso também no plano físico. Sim, quem luta, por exemplo, contra trabalhos da luz... desacredita, desmerece, né, denigre a imagem, calunia trabalhadores da luz na internet, são bandidos, são criminosos. Criminosos contra Deus, contra os obreiros de Deus. No plano espiritual é visto como criminoso, como bandido. Quem faz isso? quem denigre a imagem de irmãos de fé, né, em público, principalmente na internet, no plano espiritual é visto como bandido, criminoso. Então, ele vai lá no centro espírita e o que, que acontece? Não é feito o trabalho por causa do preconceito e da ignorância dos médiuns, porque não estudam. E às vezes acontece de estudarem, fala assim, fulano, tem esse livro aqui que explica isso. Mas ele fala, não, não aceito esse livro aí, não. Eu não aceito esse médium. Não aceito o que está nesse livro. Só aceito os livros se for de Chico. Ou se for os de Kardec. Esses livros aí, não aceito. É um médium que não é confiável. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Como se Chico fosse o único médium da luz. Então o Chico vai ter que ficar encarnando sem intervalo? Vai para o plano espiritual? Ó, Chico, fica só 2 minutos aqui, já encarna de novo, porque eles não aceitam outros médios, tem que ser só você. Então encarna de novo, para continuar trabalhando. Aí quando ele encarna, ele cresce. Aí ele vai dizer, só a reencarnação de Chico. Aí vai ter um outro problema. Ninguém vai aceitar, ele não vai acreditar. Vai dizer que ele é vaidoso. Vai dizer que ele é arrogante, prepotente, porque está dizendo que é a reencarnação de Chico. Aí vai ter que esperar ele ficar velho. Aí só vai acreditar quando ele começar a trazer cartinha dos parentes desencarnados para as pessoas, dos filhos desencarnados para as mães, os livros trazendo o conhecimento em detalhes. E tem que ser de acordo com o que a galera acredita, senão também não aceita esses livros. Porque é antidoutrinário. Tá? E aí ferrou tudo, né? E aí complica tudo. Então o Chico tem que encarnar e tinha que estar vivo até agora, imortal. Não pode desencarnar, porque é o único médium confiável. Então ele tinha que estar até agora encarnado e viver 200, 300, 400, 500 anos sem desencarnar. Porque eu só aceito ele, não aceito outros. Só existe um médium no universo, Francisco Cândido Xavier. Outros não aceito. Ou só existe Kardec. Então fica difícil. E na Umbanda? Qual é o problema que os Exus Caveira enfrentam na Umbanda? Na Umbanda eles são aceitos. Na Umbanda eles são aceitos. São aceitos. Mas tem um problema. O Exu Caveira vai lá no centro de Umbanda. Não são todos os centros de Umbanda, tá? Não vamos generalizar. Eu estou falando daquele centro onde os médiuns não estudam, onde tem vários outros problemas. Médiuns que querem dar um show na incorporação. A incorporação é anímico-mediúnica. O animismo sempre estará presente. Mas ele tem que estar controlado. O médium está consciente. Ele tem que estar controlado, equilibrado. Se o animismo ficar muito grande e o mediunismo pequeno, é um problema. Então, tem que estar no equilíbrio. Tá? Ah, o Exu Caveira incorporou na Francis e incorporou no Sérgio. É o mesmo espírito. Nela falou de uma forma e nele falou de outro. Claro, é anímico mediúnico. Então ele vai falar meio com o jeito do Sérgio, quando está nele, e quando for na Francis vai falar meio com o jeito da Francis. É o mesmo espírito. Está diferente porque é anímico mediúnico. Cada um tem um jeito. E isso influencia na incorporação. Isso é normal. Normal, mas é o mesmo espírito. É necessário entender isso. Então, o Exu Caveira vai lá num determinado centro de Umbanda. Aí incorpora no médium. O que, que acontece? O médium deixa a sua parte anímica falar muito alto. Então ele teatraliza a incorporação do Exu Caveira. Ele teatraliza, ele faz um teatro. Ou seja, ele começa a fazer um monte de gritos, de danças, e rola no chão, e berra, que o Exu Caveira não está fazendo. Quem está fazendo é um médium. Incorporado, ele está incorporado. Mas todos aqueles movimentos exagerados, aqueles berros, aqueles gritos, ficar todo torto, não é o Exu que está fazendo. É o médium, e às vezes o médium exagera. Ele exagera tanto que o Exu Caveira desfaz a incorporação e ele continua lá achando que está incorporado, não tem mais espírito nenhum, e ele continua dando um show. Porque ele quer muito mais dar um show para as pessoas do que fazer o trabalho que tem que ser feito, o trabalho espiritual. Ele quer dar um show para a plateia. E muitas das pessoas que estão na plateia não têm o conhecimento, não entendem, acha que ele está incorporado com o Exu Caveira fazendo tudo aquilo, acha que o Exu está fazendo aquilo, e o Exu não está fazendo nada. É um médium. Aí não consegue fazer o trabalho. Porque o médium teatraliza. Aí fica difícil. Por isso que tem que ter maturidade mediúnica. Maturidade mediúnica. Tá? para poder, na incorporação, saber se controlar. O Exu vai vir, vai dar uma gargalhada? Vai, normal. Pode ser uma gargalhada mais alta, uma gargalhada mais baixa. Tem uns Exus que se estufam, tem outros que ficam mais normais, tem uns que falam mais manso, tem uns que falam um pouco mais alto. Às vezes tem um ou outro que fala um palavrãozinho ou outro, mas você é obrigado a falar? Não, você pode controlar aquilo e não falar. Você não é obrigado a falar. Tá? Porque você pode controlar o espírito, porque, afinal de contas, o próprio médium pode ser mais evoluído do que o espírito que está incorporando. Então, você não é obrigado a fazer as coisas que ele quer fazer. Então você fala, ó, irmão, você está incorporado em mim aqui, mas eu não quero falar esses palavrões aí, não. Ele vai falar, beleza, vou te respeitar, e faz o trabalho. Então você não tem que se abrir todo e deixar o espírito fazer tudo o que ele quer, mesmo sendo um cara legal, o espírito sendo um cara legal. É uma pessoa, gente. É um ser humano desencarnado, tem defeitos, tem qualidades, tem virtudes, tem lutas a vencer. Ele só está tentando melhorar e fazer um trabalho para a luz, como todos nós. Ele só está fora do corpo. Temos que entender isso e não venerá-lo como um Deus. Tem gente que começa a venerar o espírito e obedece tudo que o espírito manda. Eles cometem equívocos também, tá? Eles podem falar para você fazer uma coisa, tu vai lá e faz, tu se estrepa. Ele errou. E você erra junto porque tu obedeceu ele. Aí tu perde a personalidade. Tu obedece tudo que o espírito manda. Não existe isso. Você tem que ter personalidade. Você tem que chegar e falar, ó, irmão, não vou fazer isso aí, não. Você tem livre-arbítrio. Você não é obrigado a fazer. Você tem livre-arbítrio. Tá? Então, existe esse problema em alguns centros de Umbanda. Existe esse probleminha do médium teatralizar a incorporação. Ou então o médium não teatraliza, ele incorpora legalzinho direito, mas ele não sabe como fazer o serviço. Ele não sabe como fazer uma ideoplastia, ele não sabe como chamar os elementais da natureza, ele não sabe doar ectoplasma, não sabe ser um doador de ectoplasma. Aí também temos um problema. Temos um problema. Então é necessário ter um pouquinho de conhecimento. Existem inúmeros casos. Existem pessoas que levam uma vida totalmente voltada para o material. Pessoas muito vaidosas, que só pensam em cultuar o corpo. Só pensam em dinheiro. Só pensam em luxúria, coisas belas, coisas caras, e o espiritual fica de lado. Você pode gostar de coisas belas e cuidar do corpo? Com certeza. Mas se você dedicar sua vida só a isso, aí é um problema. Porque você esqueceu da parte principal, que é o espiritual. Aí você fica materialista. Aí o seu corpo vira o seu objeto de culto e veneração. Aí você fica agarrado ao corpo. Principalmente se você desencarnar jovem. Você pode desencarnar e ficar rebelde, ficar revoltado porque desencarnou e não era para você desencarnar jovem. Ficou revoltado porque desencarnou? Não vai subir. Não aceitou o desencarne? Não vai subir. Vai ficar preso no corpo. Aí é um problema, porque vai ter que te tirar de lá. Ou então usou drogas. Piora mais ainda a situação. Porque muitas daquelas ilusões que você tinha durante o uso da droga, elas vão perpetuar no plano espiritual, essas ilusões. Tá? Então, tudo isso faz com que você fique agarrado no corpo. Então, você tem muitas paixões. Que paixões? Você é cruel. Você só tem ódio. Você só tem maledicência. Levou a encarnação inteira maldizendo os outros. Orgulhoso, arrogante, prepotente. Você trama contra os seus irmãos de fé. Você denigre a imagem dos outros na internet, calunia, injuria, debocha. O que acontece se você passa uma encarnação inteira assim? Inveja, sente inveja. Você passa uma encarnação inteira sentindo essas coisas. Você desencarnou, as chances de você ficar agarrado no corpo físico são grandes. São grandes. E aí você pode ter esse problema. Então, se você alimentou tudo isso durante toda a sua encarnação, sabe o que fica agregado na sua aura e no seu perispírito? Miasmas, formas de pensamento. todo tipo de formas de pensamento de nível inferior, porque tem as de nível superior, né? As de nível inferior, parasitas energéticos, bichos, animais que a sua própria mente cria, junto às suas emoções em desequilíbrio. Porque as emoções em desequilíbrio, elas dão vida a toda a criação mental. Assim como as emoções em equilíbrio também dão vida à criação mental superior, que são boas, mas eu estou falando das negativas. E aí o que, que acontece? Imagine uma encarnação inteira desse jeito, anos e anos e anos desse jeito. Quando você desencarna, se vê preso no corpo físico. E todas essas situações, essas formas de pensamento que você criou estão ali. E aí você, durante a encarnação, não está vendo as formas de pensamento, mas quando você desencarna, está agarrado no corpo, mas está em espírito. Você vai ver tudo aquilo. E aquilo, as próprias criações mentais que você criou com a sua mente vão atacar você. Vão ficar ali. Aí vai ficar aranha passando por você, escorpião, formiga, barata, tudo que você criou. Também tem umas que parecem uma lama que fica nas placas no seu corpo perispirítico, em partes do seu corpo perispirítico, que você mesmo criou durante a encarnação. Ou seja, o seu corpo astral está numa densidade vibratória muito baixa, cheio de morbofluidos que você criou, você está extremamente materializado. Como é que você vai subir para a colônia Nosso Lar assim, desse jeito? Não tem como, não tem vibração, não tem frequência. Você está totalmente materializado, você está desencarnado no plano astral, não está enxergando nem os espíritos de luz, porque eles estão numa frequência mais elevada. E olha que eles já baixaram a frequência deles e, mesmo assim, vocês ainda não estão conseguindo enxergá-lo. Fica agarrado no corpo. Dá trabalho para os Exus Caveira. Dá trabalho para eles. Então, tem gente que fica assim... 5 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, preso no corpo. 50 anos, preso no corpo. Num transe mental de aflição, sentindo todos os vermes, o corpo astral não vê nem a pele, todo coberto de vermes, só vê os olhos, a boca quando abre, quando a boca abre, sai mais... Sai mais verme, sai mais escorpião, barata, e gritando ali, se debatendo, todo tomado de vermes. Vê tudo branquinho, tudo verme, tudo andando no corpo, não vê nem a pele. É assim que vocês querem ficar depois que desencarnar? Nessa condição? Dentro do caixão, preso ali 30 anos, com tudo isso, e sentindo o cheiro do corpo podre? Isso acontece todo dia. Ontem foram resgatados vários espíritos aqui, assim, que estavam nessa condição, aqui na Casa Plataforma de Oração, foram resgatados aqui. Vocês ajudaram. Então, vocês viram que o preto velho incorporou no Pedro? O pai Zé Pretinho incorporou no Pedro? O que que ele fez? Ele falou para vocês: não julguem os irmãos desencarnados que serão resgatados hoje. Passem só amor para eles. Correto. Vocês não vão julgar. Vocês vão passar amor para eles. Você viu que ele foi estalando os dedos? E ele começou a chamar os elementais da natureza? Começou a chamar as salamandras, as ondinas? Sim. Ele deu o nome de umas ervas para vocês? Peperegum, pinhão roxo, aça-peixe, alfavaca, arruda. Ele disse algumas ervas. Para vocês fazerem o quê? Pensarem nas ervas, mas para pensar tem que conhecer a erva. Então ele mandou vocês verem a foto das ervas, não foi assim? E vocês se concentram nas matas e nas cachoeiras, nas florestas, e pensa nas ervas, todas que ele pediu. Pensa nas ervas aqui na reunião. Pensou nas ervas, vocês vão pensar essas ervas sendo maceradas e saindo o sumo dessas ervas, não foi assim? O sumo das ervas. Por quê? O sumo das ervas caindo dentro de um recipiente. Tudo isso vocês vão criar com a mente de vocês. Isso é o processo de ideoplastia. E aí o Exu Caveira pega aquele sumo das ervas que vocês criaram com a mente de vocês, e o preto velho chama as salamandras e as ondinas para sutilizar o sumo das ervas, fazer com que elas fiquem mais eficientes. Pegaram o ectoplasma de cada médium, porque eles precisam do ectoplasma para trabalhar, porque eles não têm, eles são desencarnados. Vocês têm o ectoplasma, vocês estão encarnados, tem duplo etérico, tem ectoplasma. O sumo das ervas associado ao ectoplasma de vocês, ele pega os dois? Tá a pessoa lá agarrado no túmulo, o espírito agarrado no corpo lá no túmulo. O espírito desencarnado agarrado no corpo, cheio desses vermes e essas coisas. O que, que são esses vermes? Criações mentais inferiores criadas por ele, pela mente doente dele em desequilíbrio. Quem está com a mente equilibrada, as emoções equilibradas, não cria situações aflitivas em torno de si, não cria formas de pensamento inferiores. Eles têm porque eles estão com a mente em desequilíbrio, as emoções em desequilíbrio. Pega o sumo das ervas junto com o ectoplasma de vocês e joga lá dentro do túmulo, em cima do espírito. Para quê? Porque essas ervas, elas têm caráter absorvente. O que é absorvente? Ela desfaz as criações mentais inferiores que estão ali no espírito. Desfaz as criações mentais. Ele fica limpo. Mas ele ainda está doente. Se deixar ele ali, por mais tempo, vai criar tudo de novo. Então limpou e já tira ele. Aí o Exu Caveira tira ele dos despojos carnais. Só que ele vem ainda naquele transe de desequilíbrio. Ele não despertou. Então existem vários procedimentos. Traz todos esses espíritos para cá. Ainda assim, não estão conscientes, estão naquele transe. Traz todo mundo para cá, já limpos. Pega esses espíritos e aproxima de um médium. Por quê? Para o choque anímico. O que é o choque anímico? É um choque, não é? Para acordar. Porque ele está ainda naquele transe. Aproximou do médium, ele vai ter o choque anímico que ele precisa para despertar e voltar a si. Assim, estou aqui. Voltei. Estou lúcido. O ectoplasma dele e o magnetismo próprio dele ajudou no choque anímico. Então, olha a importância do médium. Olha a importância do médium para o trabalho de resgate desses irmãos. Se não tivesse o médium, ia ficar complicado para os espíritos, não ia? Da onde eles iam tirar ectoplasma? Da onde eles iam tirar um médium de bom coração que sabe fazer e tem conhecimento, que sabe fazer todo o procedimento de ideoplastia? O que você pensa, você cria. A ideoplastia é isso. Você cria. Você criou um produto para fazer o bem. Criou com a sua mente. Quem não tem conhecimento, vai ver ali você estalando os dedos, falando alto e criando o negócio, vai achar que vocês são loucos. Deixa para lá, não tem problema. Vocês sabem o que está sendo feito. Quem não tem conhecimento, é normal agir dessa forma, porque não tem um conhecimento. Então ele recebe o choque anímico e é levado para um hospital no plano espiritual para ser orientado, para ser instruído, porque se ele está nessa condição, é porque ele não tem conhecimento dos assuntos espirituais. Porque quem tem conhecimento e aplica de verdade, aplica, tá? De verdade, não vai acontecer isso. Quem é saudável espiritualmente não passa por esse problema. Não passa. Porque, mas tem um problema. Tem muita gente que tem muito conhecimento de evangelho, de conhecimentos espirituais, como fazer reforma íntima e tudo mais, e quando desencarnam se veem nessa situação. E você vai falar, nossa, mas o fulano tinha todo o conhecimento e está nessa situação? Está. Porque ele demonstrava para os outros uma mansidão que ele não tinha. Ele estava usando uma máscara. Ele estava pregando assuntos de forma corretamente, mas na hora de aplicar nele, ele não estava seguindo. Ele só fazia um teatro para vocês, se comportando com vocês de uma forma fraterna, amorosa, mas era tudo um teatro. Na verdade, ele é prepotente, arrogante, vaidoso. Isso acontece com muitos médiuns. Muitos médiuns. E muitos médiuns desencarnam, que têm muito conhecimento, e se veem nessa situação. Ou no umbral, desce direto para o umbral. Cada caso é um caso, não é todo mundo que vai ficar agarrado no corpo. Tem uns que já descem direto para esferas bem inferiores e mais densas do que o cemitério. Tá? Por quê? Todos os dias aportam às praias da imortalidade muitos, milhares de náufragos do barco orgânico, que é o corpo físico. Tá, gente? desalojados do domicílio celular se encontram no plano espiritual. E às vezes não é aquilo que ele esperava. Mesmo pregando o evangelho, ensinando para todo mundo, um monte de gente melhorou e ele mesmo que tinha que melhorar não melhorou. Ele ensinou, as pessoas aplicaram, as pessoas foram para cima e ele que ensinou foi para baixo. Tem um monte de gente falando da nova terra, falando de um mundo regenerado e tudo mais, para vocês. Vocês vão seguir os conselhos deles e vocês vão reencarnar e vão ficar na nova terra. Eles que estão dando conselhos, eles serão deportados, expatriados. Por quê? Porque ficaram arrogantes, prepotentes, vaidosos. Isso todo médium está sujeito a ter. Por que eu estou falando isso para vocês, médiums? Porque muitos médiums entram nessa vertente da vaidade. Começa a adquirir muito conhecimento, começa a estudar demais, toma cuidado, porque nós não temos todo o conhecimento do universo. Tem muito mais no universo. Então você pode estudar todos os livros e ter todos os livros na cabeça. Ainda é pouco. Fala assim, eu tenho todos esses livros, mas eu sou um ignorante, porque tem muito mais lá. E tem outros espíritos que sabem muito mais do que eu. Então, baixa a bola e entra na humildade sempre. Você pode estar vendo um monte de gente que não tem aqueles conhecimentos. Todo mundo ignorante, só você sabe. Só que você tem que ampliar a sua visão. Você tem mais conhecimentos referente àquela humanidade que está aqui no planeta, mas o universo todo infinito. Existem outros planetas, outros irmãos. Então, tu tem um conhecimento aqui. E lá? Lá o teu conhecimento é pequeno. Você não é habitante daqui. Se você é espiritualista, você vai ter uma visão de universo inteiro. Não vai ficar pensando em planeta Terra. Se pegar você e levar para um mundo bem primitivo, muito mais primitivo que a Terra, lá tu vai ser um inteligentão, não vai? Naquele planeta primitivo. É fácil ser inteligente lá. O planeta é primitivo, todo mundo ignorante, vive nas cavernas ainda. Você vai ser o bambambam, mas é só lá. Tu vai ficar vaidoso porque você sabe mais do que aqueles neandertais daquele planeta? Você é burro. Você está ficando vaidoso porque tu sabe mais que os neandertais? Tu só sabe mais que os neandertais naquele planeta e no universo. Você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Então não pode, é insanidade deixar a vaidade tomar conta. Achar que sabe tudo. Isso acontece com muito médium. O pior, às vezes acontece e o médium não percebe que está vaidoso. Ou então está arrogante. Entra a vaidade, é fácil. A arrogância entra junto. Ela vem junto com a vaidade. Fica arrogante também. A vaidade, é difícil ver uma pessoa vaidosa que não seja arrogante. Fica arrogante. Aí, às vezes, não tem paciência com as pessoas. O médium veio para instruir as pessoas. Não veio para repudiar, para tratar mal. Ai, não aguento mais, já falei muito, estou cansado, vou embora. Ah, vai vocês embora, vai estudar vocês aí. Não. O médium veio para abraçar as pessoas, para dar atenção, para explicar, para instruir. Ele veio para isso. Mas não é por obrigação fazer isso com amor, com carinho, dando atenção para as pessoas e sentindo amor por ela. Vai explicar aqui? Não, irmão, é isso. E prazer, aquela vontade, o amor de explicar para o cara o ensinamento e você sabe que ele vai aplicar e tu está salvando uma vida está deixando de ir para um umbral, está deixando de ficar agarrada no corpo porque você instruiu a ele com amor e com carinho. E a pessoa vai perceber, ela vai sentir. Então nós temos que ter isso na nossa mente, vocês que são médiuns. Vocês são servidores, todos nós, servidores, todos nós. E todos são iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim, todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Só porque um tem mais conhecimento, ele não é melhor do que o outro, porque o outro tem menos conhecimento. Isso não tem nada a ver. Tem gente que tem um amor imensurável dentro de si, tem uma luz linda e é um analfabeto ignorante. Mas tem um amor imensurável dentro dele. Uma luz imensa. Essa pessoa, quando desencarnar, vai para onde? E vai para regiões superiores, elevadíssimas. Analfabeto, sem conhecimento. Por quê? Tem amor no coração. E o outro, que é intelectual, cheio de conhecimento, que finge que ama? Que tem livro dos espíritos, livro dos médiuns, e todos os livros na cabeça. Fica agarrado no corpo, cheio de verme. Ou então vai para um umbral grosso, um umbral médio. E o outro, ignorante, analfabeto, fala para cima. Então percebam que conhecimento não leva vocês lá para cima. Tem que ter o principal, amor e virtudes. O que você fala, o que você sente, Os seus pensamentos e os seus atos é que vão definir você. É que vão definir. As suas virtudes ou vícios são demonstradas através disso. Atos, pensamentos, o que sente, o que fala. Sua virtude e os seus vícios serão definidos através disso. Se você tem vício, se você tem coisa ruim ou se você tem coisa boa. Então, o ingrediente do amor, da humildade, da simplicidade, da vontade de servir, de amparar, tem que estar em primeiro lugar. Tem tudo isso? Agora vamos para o conhecimento. Tem gente que bota o conhecimento na frente primeiro. É claro que, através do conhecimento, essas coisas podem surgir, não é? O conhecimento faz com que você se transforme. Tá certo. Você pode ir dessa forma também. Primeiro vou no conhecimento, e durante o conhecimento eu vou me transformando. O que eu estou querendo dizer é que seria muito melhor se você já chegasse com amor e depois vem o conhecimento. Mas a maioria não é assim. A maioria vai chegar bem complicado e vai adquirir o conhecimento. Está adquirindo conhecimento, tem que mudar. Não adianta guardar tudo. Tá? Não adianta guardar tudo. Então, é importante. Por que a gente está falando isso? Porque teve o resgate do cemitério aqui. Teve o resgate do cemitério aqui. Os médiuns não estão vendo nada. Como é que o Pedro viu o que estava acontecendo? O Pedro viu que a espiritualidade fez tudo de propósito. Trouxe espíritos enganadores, que se fizeram passar por sofredores. E veio na hora, nós falamos na mente dele na hora, é um enganador. Ele falou na hora, é um enganador, está mentindo. Quando falou enganador, ele parou de chorar, fingiu que estava chorando e começou a gritar. Como é que adquire conexão com eles lá? Com os espíritos superiores, com os benfeitores. Como é que adquire conexão com eles? Reforma íntima. Amor. Se você sentir o amor, se você entrar na frequência do amor, você vai estar em conexão com eles o tempo inteiro. Não é só na reunião mediúnica, é 24 horas por dia. Ou seja, eles vão estar contigo, eles vão canalizar, eles vão incorporar, eles vão te intuir, vão te inspirar o tempo inteiro. Ele está levantando aqui para dar a palestra, não está? Você acha que ele está sozinho? Ainda mais para dar uma instrução dessa, que um monte de gente de um monte de casa vai aplicar? Esses caras querem o progresso da humanidade, eles querem a sua evolução espiritual. Eles não vão perder a oportunidade de intuir e inspirar o Pedro para trazer essa mensagem. Mas é claro que o médium também tem que ter conhecimento. Ele tem que estudar muito. Senão fica um instrumento ineficiente. Todo médium tem que estudar muito. Não existe isso. Ah, ele tirou isso do livro tal, tal, tal. Sim, é verdade. O médium tem que estudar. Todo médium sabe disso. E que os benfeitores falam logo, ó, lê esses 20 livros aqui. Aí o médium vem cheio de livro na mão, assim, pesado. Nossa, ele mandou eu ler isso tudo. Sim. Porque tem que ter o conhecimento. Senão não dá para trabalhar. Senão não dá para trabalhar. De que os espíritos das trevas têm medo? Médiuns que oram, que fazem reforma íntima, que têm amor no coração e que estudam. E isso aí, para lá, para baixo, é um problema. Eles vão logo querer dar um jeito de acabar com aquilo lá. Aí eles vão usar o jeito deles. Vai usar, geralmente, você está no plano físico, eles estão no plano extrafísico. O que é mais eficiente para eles? Usar alguém que está no plano físico. Mas tem que, para eles poderem usar, essas pessoas têm que estar em sintonia com eles. É difícil achar isso aqui? Ah, então eles estão cheios de instrumento aqui. No YouTube, então, na internet, tem um monte de instrumentos das trevas. Tem um monte de instrumentos das trevas que são marionetes nas mãos deles. É vergonhoso. É vergonha pura. Você vê que a pessoa está ali sendo uma marionete das trevas, desacreditando o outro irmão de fé, desmerecendo, dizendo que é charlatão, que é mistificador, que é um oportunista. Instrumento das trevas. Acha que está falando de si mesmo. O espírito está ali acoplado, falando, ele está repetindo tudo que o espírito está falando para ele. Ou então tem um aparelhinho, o espírito fica lá com um aparelhinho lá embaixo, dando discurso. Falando, ó, é isso, fulano de tal, é isso, aí o instrumento encarnado está falando a mesma coisa. Ele está falando no aparelhinho, o aparelhinho está conectado na mente do instrumento encarnado, e vai repetindo tudo que o das trevas está falando no aparelhinho. Obrigado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Se você começar a incomodar as trevas, eles vão querer fazer sabe o quê? Ou eles vão querer te tirar de jogada, ou eles vão querer usar você como instrumento para eles, para o não progresso da humanidade. Como? Você está adquirindo conhecimento. Você sabe explicar as coisas que você está aprendendo de uma forma que todo mundo entende. Vamos supor que você tenha um bom magnetismo e tem carisma. Você é um bom orador. Você não tem vergonha de se expor. Você, sei lá, abre um canal no YouTube para falar as coisas. Você chama atenção. O que você fala. Convence. Ele vai querer usar você como instrumento. Para quê? Para atrasar o progresso da humanidade. Falando um monte de coisa bonita, porque eles não são bobos. Só que no meio ali tem um monte de coisa complicada que vai passar para as pessoas. Como é que ele vai conseguir usar você como instrumento? Se você entrar na vibração dele, na frequência dele. Como é que entra na frequência do espírito das trevas? Você começa a ficar vaidoso. Você começa a ficar arrogante. Você começa a ficar prepotente. Você começa a ficar ganancioso. Entrou na frequência dele. Você começa a querer aplauso, quer ficar famoso. Entrou na frequência do espírito das trevas. Entrou na frequência. Está tendo uma canalização aqui agora. Só que a canalização está reduzida. Percebam que o jeito de falar é muito mais do Pedro do que do espírito. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que só tem 15% ou 20%, de 15% a 20% de canalização e 80% é um médium? Por quê? Porque o conhecimento que está sendo trazido está todo nele. Eu só estou dando uma ajudinha. É muito mais ele que está falando do que o espírito. É muito mais ele. Então, se você adquire o conhecimento, a gente também faz isso. Mas no meio da canalização aqui, eu posso jogar os 80% para mim, para o espírito, e o Pedro só fica com 20%. Ou posso ficar 50-50, no meio da canalização. Por quê? Porque no meio da canalização, tudo que o Pedro tinha que falar, ele já falou. Aí eu começo a tendo que entrar mais e trazer as coisas que eu vou trazer. Aí a canalização muda e o jeito dele de falar muda e começa a ficar muito mais o jeito do espírito. Tanto é que muita gente vai falar assim, poxa, as primeiras meia hora, 40 minutos, parecia o Pedro falando. De repente, o espírito entrou. Não, o espírito estava desde o início. Só que ele estava mais fraco. E aí ficou forte de repente. Porque ele intensificou a canalização ou a incorporação. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. E também o espírito pode fazer o famoso deixar sozinho. Desfaço a canalização, ele fica sozinho sem espírito e continua trazendo o conhecimento. Percebam que o importante é o conteúdo da mensagem. Ele vai estar mistificando? Não. Todos os médios, a gente faz isso com todos os médios que têm conhecimento, e tudo, todos os médios, sem exceção. Aí, de repente, eu deixo ele 5 minutos sozinho, fico de longe olhando ele dar a palestra, e bem, eu entro de novo. Ou vem outro espírito, um outro da luz, e a gente se reveza. Normal. Ou duplamente. Um canaliza mais forte, o outro fica de segundo plano, intuindo também, inspirando, mas de uma forma mais fraquinha. Passa para mim, depois passa para ele. Ou pode ser um muito mais evoluído lá em cima, que canaliza comigo e eu canalizo com ele. Vem o outro, grandão, vem em mim e vem no Pedro. Em cascata. Pode ter 4 em cascata. 5 em cascata. Para aqueles que são doutrinários, que acham que tem certos espíritos que vão explodir médiuns, pode fazer isso. Jesus passa para um que tem um pouquinho de menos luz a informação. Esse que tem um pouquinho de menos luz passa para outro menorzinho. Esse menorzinho passa para outro menor ainda. Aí depois vem no médio. Também pode fazer isso. Isso também existe. E isso aí é mais para os doutrinários, que só acham que vai ser feito só dessa forma. Não. Não. E se o Siddhartha Gautama tiver encarnado aqui, com toda a luz e a evolução dele? De repente não vai precisar da cascata. O cara é cheio de luz, uma evolução. Então ele se liga logo a Jesus direto. Então cada caso é um caso. São inúmeras as formas de trabalhar. Vamos voltar no cemitério. O que é densidade de fluidos? O que são as vibrações densas e a densidade dos fluidos e a insalubridade energética que tem no cemitério? O que é isso? Alguém aqui sabe dizer? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Ninguém sabe. Tá vendo como é que é importante? Olha o tamanho da responsabilidade do Pedro, sua e de todos os médios aqui. Olha lá. E esses médios aqui estão sendo recrutados para serem soldados do Cristo. Por quê? Eles têm isso aqui, ó. Coração. Eles têm coração. Eles são amorosos. Eles estão se entregando ao trabalho. Eles estão renunciando várias coisas. Podia estar lá curtindo o final de semana. Está aqui. É ou não é? Tem bom coração. Agora só falta o conhecimento. Fala. Pode falar. O grau de densidade, quando o espírito é mais materializado, ele tem a densidade mais pesada, né? Não, não é isso. Espiritualizados. Não, não, não é isso. Não, não, não, não, não, não, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Densidade dos fluidos. O que são os fluidos? Insalubridade energética. Vibrações densas. É tudo a mesma coisa. Que vibrações densas são essas? Que fluidos são essas? É a atmosfera psíquica do cemitério. Criada por quem? Pelos espíritos que estão lá agarrados nos corpos. Que atmosfera psíquica é essa? Que fluidos são esses? São as criações mentais. As formas pensamentos inferiores, miasmas, vibriões mentais, parasitas energéticos. O quê? Aranha, barata, gosma, lama, criada pelas mentes. Essa é a densidade dos fluidos. Por isso que você chega no cemitério desdobrado, você tem que ir com um benfeitor, senão você não consegue nem andar de tão pesado que é o local. É denso. O que é o denso? São as criações mentais que ficam pairando ali. A atmosfera psíquica do local é pesada. Porque os espíritos que estão ali agarrados nos corpos são espíritos doentes. Quem fica agarrado no corpo é doente. São espíritos em desequilíbrio. Com a mente e as emoções totalmente desequilibradas. Só que não são só esses que estão agarrados nos corpos. Tem outros em outras situações diferentes que não estão agarradas nos corpos, mas estão ali. Porque tem dimensões ainda mais densas debaixo da terra, debaixo do solo. E tem espíritos vivendo lá. E não conseguem sair de lá. Então como é que vai trabalhar ali? Como é que faz a comunicação mental de um espírito para o outro? Não dá, por causa da densidade dos fluidos. Então o preto velho entra lá e faz um ponto riscado. O que é ponto riscado? Portal. Sim, portal. Mas também é o quê? O preto velho vai lá e faz um... bota um símbolo na atmosfera psíquica. O que é um símbolo? O símbolo identifica que ele chegou. Ele está dizendo, eu sou o preto velho tal que estou aqui, porque os Exus conhecem ele. Os Exus... Olha, o preto velho fulano de tal, pode entrar, porque eles estão fazendo ali a segurança do local, não é qualquer um que pode entrar no cemitério. Então ele tem que se identificar. Só que ele não consegue fazer a comunicação mental com o Exu Caveira por causa da densidade dos fluidos. Então o preto velho vai lá e ativa uma flâmula. Um ponto riscado que vai identificar a presença dele, que identifica um espírito, uma falange de espíritos, ou um agrupamento de espíritos, e o ponto de riscado também pode ser para pedir socorro. Ó, estamos sendo atacados, vamos chamar lá aquela falange de Exu, não sei de onde, aí vem 600 Exus para reforçar a guarda. Como é que vai chamar? Ponto riscado, joga no alto a flâmula. Lembra daquele desenho, Thundercat? Thundercat, oh! Então aquele dali é um ponto riscado. O símbolo que o Lion vai na espada... Hã? O Batman, que bota o sinal dele, que o chefe de polícia bota o sinal do Batman, chamando o Batman, pedindo ajuda pro Batman. Aquilo é um ponto riscado. Yoda. Aquilo é um ponto riscado. Acabou os exemplos. Tá bom. Então, essa é a densidade dos fluidos. Vocês entenderam, gente? Essa é a densidade dos fluidos, a insalubridade energética. Por que, que é insalubre? O que é insalubre? É algo sujo, não é? São criações mentais inferiores, não são? Então é pernicioso. Então é insalubre. É um lugar insalubre. Então o Exu Caveira tem que fazer o quê para aquilo não ficar insustentável? Sabe por quê? Porque as mentes não vão parar de criar a criação mental. Vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco nem os Exus Caveira conseguem andar ali. Sabe o que, que acontece se ficar muito, muito denso? Os espíritos ficam tudo paralisados, assim, ó. Não conseguem andar, não. Nós levamos o Pedro uma vez no cemitério e nós deixamos ele lá e falamos assim, ó, você vai sentir a densidade agora. O Pedro começou a andar, parecia que tinha 500 quilos em cada perna dele. Ele não conseguia sair do lugar. É uma agonia danada. Não consegue sair pesado. Parece que ele pesa uma tonelada. Por quê? A densidade dos fluidos. Por isso que tem espírito que está ali, fica paralisado, fica preso ali. Não consegue sair. Por isso que no umbral tem muito espírito que está na lama, não sai. Fica preso, fica grudado. Densidade dos fluidos. E o poder magnético da lama que fica puxando o cara de volta. O cara tenta sair, puxa de volta. Só vai sair dali como? Quando ele se reformar internamente, quando ele equilibrar o pensamento e as emoções, sair daquela frequência. Enquanto estiver naquela frequência, vai ficar preso. Vai ficar preso. Então, gente, presta atenção. O que, que o Exu Caveira faz, então, para resolver essa situação? Ele faz a limpeza energética do local. Vira e mexe, eles têm que fazer uma faxina no cemitério. São lixeiros também. Faz uma faxina no cemitério. Só que vem de novo, cresce de novo. Só que eles não deixam acumular. Eles vão tirando lixo, vem mais lixo, eles limpam de novo. Vem mais lixo, limpa de novo. Vai no banheiro, faz necessidade, dá descarga. Come, almoça, passa umas horas. Ei, deu vontade de novo, vem número 2. Vai lá, faz, dá descarga. Se você deixar acumular ali, vai subindo o negócio, né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o Exu Caveira faz isso. Aquele que tem um monte de gente que acha que eles são demônio, que é diabo. Só que não é só isso. Ele vai ficar só fazendo faxina ali? Não. Ele ajuda os espíritos que estão agarrados no corpo a sair do corpo. E esses espíritos são quem? São pessoas. Ah, mas peraí. Então ele vai tirar do corpo só os umbandistas? Não. Ele vai tirar evangélico, católico, espírita, quem tem preconceito com eles, quem não tem. Então ele vai ajudar todos. Então imagine, hein? O cara tem preconceito com os Exus Caveira, o outro acha que o Exu Caveira é diabo, demônio. Aí ele vai ficar agarrado no corpo e vai ser salvo por um Exu Caveira, que ele achava que era diabo, demônio. E as pessoas, quando vêm que são eles, se recusam a sair. Preferem ficar ali mesmo. Né? Tem gente que prefere. Isso acontece, que ela está falando. Vê o Exu Caveira? Não, o diabo, o demônio, e quer ficar ali. Aí o Exu Caveira tem que transfigurar a imagem dele de acordo com o santo da religião que ele acredita. Ah, eu só acredito no Arcanjo Miguel. O Exu Caveira transfigura a forma num anjo bonito. Arcanjo Miguel vai lá e tira ele do corpo. É o Exu Caveira. Transfigurado na forma de Arcanjo Miguel, de Jesus. Isso é fácil. Se transfigurar em Bezerra, só aceito se for Bezerra. Cadê o doutor Bezerra para me buscar? Exu Caveira se transfigura no velhinho de barba, Bezerra, de terno, ainda fala mansinho, bonito, oh, meu filhinho, vem cá, tira do corpo. Porque o que importa para eles é fazer a caridade. Lembra do fora da caridade não há salvação? O que importa para os Exus Caveira é fazer a caridade. Ele não está nem aí que você tem preconceito com eles, que você acha que ele é diabo, demônio. Se eles ligassem para isso, eles não faziam o trabalho deles. Eles não ligam para isso. A gente só está aqui para instruir vocês, para vocês tirarem da cabeça de uma vez por todas que os Exus é diabo, demônio e espíritos demoníacos. Vocês não sabem o que eles fazem no plano astral. Então nós temos que sair dessa ignorância para poder as coisas serem feitas com mais eficiência e com mais maturidade. Tá? Só que eles não fazem só isso também, não. Eles fazem a segurança do cemitério. Que segurança? Se não entra qualquer um, né? Eles são os policiais. Se não entra bandido. Que bandido? Mago negro. Kiumba, feiticeiro das sombras, vampiros astrais, desencarnados e encarnados. Olha o que eu estou dizendo. Desencarnados e encarnados. Porque tem um monte de vampiro astral e quiumba que fica ali do lado de fora do cemitério, desocupados, esperando um Exu Caveira da Mole para entrar. Entrar para quê? Ah! O recém-desencarnado tem o quê? Ectoplasma. Ele tem um duplo etérico. O cara acabou de desencarnar, tem um dia, dois dias, três dias. Tá cheio de ectoplasma lá, no corpo físico. Por quê? Esse ectoplasma demora, em média, 40 dias para se dissipar na atmosfera. Então, desencarnou agora, tem 40 dias ali com ectoplasma. Os quiumbas, os feiticeiros sabem disso, os magos negros também. Os vampiros astrais também. E os vampiros astrais e os quiumbas, eles se alimentam dessas energias, eles se nutrem de ectoplasma, dos recém-desencarnados. Ele quer entrar ali para comer o ectoplasma. Para se alimentar do ectoplasma do recém-desencarnado. E o quiumba é um ser humano, tá? Você imagina, hein? Imagina. Um ser humano desencarnado nessa condição deplorável. Entrando em cemitério, entrando num túmulo. E isso daí, essas pessoas que você vê aí na rua aí andando aí, ó. Que não quer saber de espiritualidade, não quer saber de nada. Quer saber de ficar no bar, enchendo a cara, falando palavrão, vendo futebol. São esses que quando desencarnam viram esses, tá? São esses. Que debocham daqueles que não quer saber de espiritualidade. Ih, para com esse negócio de extraterrestre, de espírito. Ih, vamos ver a nossa vida aqui, a minha vida é material. São esses. Vira quiumba. Cheio de vício. Cigarro e bebida no bar, vendo jogo. A barriga deste tamanho. Vira isso. Porque ele vai desencarnar, ele continua sendo o mesmo. Os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Porque também tem virtudes. Não é todo mundo que é 100% mal. Né? Vai continuar querendo cigarro. Vai continuar querendo bebida alcoólica. Vai continuar querendo ver jogo de futebol. Os que não ficam agarrados no corpo, ficam soltos por aí, continuam nos bares, vendo o jogo lá, do time que ele gosta. Desencarnado, torcendo. Acoplado num encarnado que está bebendo, porque ele quer beber também. Ele bebia quando estava encarnado. Então, eles fazem a segurança do cemitério. Porque esses caras que estão lá querem entrar, esses espíritos, para roubar o ectoplasma ali dos recém-desencarnados. E não pode. Mas não é só isso. Existem magos negros. E feiticeiros. Encarnados e desencarnados. Ah, então como é que os encarnados fazem? Feiticeiro e mago negro encarnado? O feiticeiro e o mago negro encarnado fica com sono. Ele dorme, né? Quando ele dorme, ele faz o quê? Ele desdobra. E ele vai lá no cemitério em busca de quê? De ectoplasma. Porque ele é um vampiro. Para se alimentar. Mas não é só para se alimentar. Dependendo do mago negro, ele é um chefão lá embaixo. Então ele desdobra. Ele tem lá um império. Ele quer trazer ectoplasma para o seu império para manter os laboratórios funcionando. Então ele vai roubar lá no cemitério. É um dos lugares que ele quer roubar. Não é só lá. Tem outros. Tá? Tem outras formas de pegar ectoplasma. Eu estou falando do cemitério agora. Ele quer levar. E o feiticeiro também. Então, o Exu Caveira tem que fazer a segurança para esses caras não desdobrarem lá. Já se depara com a barreira do Exu Caveira. Não vai entrar aqui, não. Vai procurar outro lugar aí para roubar ectoplasma. Tá? Então, olha o serviço que os caras fazem no cemitério. Olha o trabalho dele. E tem os desencarnados também. Magos negros e feiticeiros desencarnados. Que querem entrar. Porque imagina, o mago negro desencarnado, o cemitério não tem proteção dos Exu Caveira. O mago negro entra lá com a sua falange, já toma o cemitério todo, tem outras falanges de mago. O mago negro que está lá com a sua falange vai falar assim, ó, já é meu já aqui, vai procurar outro cemitério. Só que às vezes não tem outro cemitério. E aquele mago negro lá que está com a sua outra falange quer entrar. E ele fala, não, então a gente vai lutar. Aí tem a guerra no plano espiritual. Aí tem guerra, luta de uma facção de mago negro com a outra, daqueles que conseguiram tomar o cemitério que não tinha proteção do Exu Caveira. Tem essas lutas de um grupo das trevas contra outra facção das trevas, ali. Tá? E também tem luta, sabe como? Vamos supor que o cemitério lá tem os Exu Caveira, está todo tomado de Exu Caveira. Às vezes o mago negro está desesperado querendo o ectoplasma, E ele vai lá e quer invadir e fala, não, nós vamos lutar. E eu, os magos negros, com a sua falange, contra os Exus Caveira. E aí a gritaria no cemitério. É bonito de se ver. Não, é bonito. Os caras, os Exus Caveira, dão aquele gritão, Laroyeixo! E começa a luta. Adivinha quem ganha? É difícil, né? De ganhar eles. Mas eles tentam assim mesmo, porque às vezes o desespero é grande, né? Mas o Mago Negro vai na linha de frente? Na infantaria? Não. Ele fica lá atrás. Ele vai usar quem? Suas marionetes. Né? Ele bota o vampiro astral aqui, aí hipnotiza o vampiro astral, né? Pra fazer tudo o que ele quer. Aí o vampiro astral hipnotiza os quiumbinhas. Aí o quiumbinha tá aqui. Aí vai os quiumba primeiro. Isso, os magos negros ficam de trás jogando magia. Eles não ficam parados, não, joga magia. Mas aí vai o quiumba. Aí pegam os quiumbas, sobrou os vampiros astrais. Aí vai lá. Pega todos os vampiros astrais, ficou só o mago negro? Bandido, às vezes, ele só quer ir onde dá bom pra ele, né? Ele quer onde dá bom pra ele. Ele não quer ter esforço, o bandido é assim. Então ele viu que deu ruim pra ele, o bandido vai embora. Aí o mago negro foge. E às vezes nem são os magos ainda, os chefões, às vezes são aprendizes de magos que estão ali, os magos estão longe. Mas às vezes vêm os magos mesmo. E como é que é a luta? Que armas são essas? Tem várias. Tem canhão, tem pistola, metralhadora. Só que como vai matar eles se eles já estão mortos? Não é munição que sai. Energia eletromagnética. Existe um cordão que liga o seu perispírito, o seu corpo astral, ao seu corpo mental. É o cordão de ouro. Tem cordão de prata, não tem? Que liga o corpo físico, né? O perispírito ao corpo físico e o duplo etérico. Liga nos dois, tá? Mas o cara está desencarnado, ele não tem mais corpo físico. Então tem um cordão de ouro que liga o corpo mental ao perispírito, ou o mental soma ao psicossoma. Quando ele atira, o Exu Caveira atira, sai uma energia eletromagnética que vai direto no cordão de ouro. Aí o espírito desmaia. Ele desmaia. Quando ele desmaia, os benfeitores pegam e levam. Aí leva no centro, geralmente no centro de Umbanda primeiro, para dar um choque anímico, dar uma limpada nele, depois leva no centro espírita para ser doutrinado. Depois leva a reencarnação. Ou são pegos e são preparados para encarnar em outro planetinha. No momento que nós estamos agora, tem um monte que vai direto. Nem encarna mais aqui. E isso acontece toda hora. Porque esses espíritos das trevas não querem nem saber de transição planetária, não querem saber nada disso. Tem muitos deles que nem sabem que isso está rolando. Nem sabem. São trazidos aqui para ouvir, nem sabem o que é. Fica um falando com o outro. Que negócio é esse que ele está falando ali de transição planetária? É espírito desencarnado. Mas as pessoas não acham que os espíritos desencarnados sabem tudo? Não sabem, não. Eles ficam aqui entre eles. O que é isso que o Pedro está falando ali, que esse rapaz está falando? Não sabia de nada disso? Ele é desencarnado. E não sabe. E o Pedro encarnado sabe. Então vamos parar com esse negócio de achar que espírito sabe tudo, né? Porque quando você desencarna, você vai com a sua bagagem intelectual e moral que você adquiriu aqui. Se você ficou só tomando água de coco na praia e não estudou nada, você vai desencarnar e você vai sem conhecimento nenhum. Se você passou a vida estudando para evoluir, um livro atrás do outro, porque para evoluir é dessa forma, estudar e colocar em prática o que você está estudando. É a única forma de evoluir. Estudo, estudo, estudo, estudo, estudo um livro e outro, outro, outro, outro, outro, outro, outro. Não é livro de romancezinho, não. É livro de difícil, para você evoluir mesmo. Tá? E aí você desencarna, você vai para lá com todos esses conhecimentos. Tem um monte de espírito que não tem esses conhecimentos que nós estamos trazendo aqui agora. Tanto é que essa palestra aqui não é só para cá e para o YouTube. Tá para um monte de dimensão astral, todo mundo na sala de aula assistindo, vendo o Pedro. Aí o Pedro desencarna. Quando ele for para o plano espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar dando aula lá, dando palestra lá. E outras coisas, né? Outros tipos de serviços que são feitos, que não vai lá só para dar aula. Tem outras coisas que ele faz. E vocês também. Todos vocês fazem. Né? Cada um faz o que gosta, né? Mas tem que trabalhar. Não vai trabalhar, não quer fazer nada, ocioso? Então vai reencarnar. Não pode ficar parado. Então, os Exus Caveira, eles fazem tudo isso. Só que é só o cara agarrado no corpo? Não. Gente, desculpa, que tem um Exu Caveira vindo aqui e ele está se aproximando, então Pedro fica assim. Eles estão aqui. Presta atenção. Tem mais espíritos ali. Tem mais espíritos ali. Pode falar sim, senhora. Todos os Exus que têm a denominação de Calunga... Ó, a sagacidade. Ó. Chega perto para o microfone e chegar perto dela. Ó. Sim. Todos os espíritos têm a denominação... Vocês têm que ter essa sagacidade quando der palestra. Sim. Todos os Exus de Pombageiros que têm o nome de Calunga, Maria Padilha da Calunga, Dona da Noite da Calunga, elas fazem parte dessa falange. Eles trabalham todos. E todas as falanges de Lodo também, Exu do Lodo, Pombageira do Lodo... São os trabalhadores com eles, trabalhando todos juntos. Só pra... Essa palestra ela é importantíssima. Por isso que eles ficam vibrando aqui. Porque qual é o médium que vai se expor para trazer tudo o que acontece lá em detalhes? Sim. Não é porque o Pedro é melhor do que ninguém, ele é igual a todos vocês. Vocês podem fazer tudo igual. É só se dedicar, só estudar, só se dedicar. E tá difícil achar alguém que se disponha a isso, né? Porque tem gente que tem medo de se expor porque fica com medo do que os outros vão pensar ou vão fazer. Exatamente. Medo dos ataques, das ofensas, isso sempre vai existir. Quando você vai para um planeta primitivo e começa a trazer um conhecimento totalmente além, atemporal, de um planeta onde estão australopitecos, os australopitecos vão ficar loucos, vão começar a berrar, vão começar a dar soco no chão... Porque ele não aceita o conhecimento que você está trazendo. Porque o australopiteco ali que está berrando, ele está agarrado à religião, está agarrado à doutrina, outros não têm conhecimento nenhum, fica remedando, fica repetindo o que o outro falou, nem sabe o que é charlatanismo. Né? Aí fala, charlatão, nem sabe o que é. Vai no dicionário ver o que é charlatanismo. O charlatanismo tem que ter um interesse. Geralmente é em dinheiro, né? Né? Dinheiro, fama e poder. E para você chamar alguém de charlatão, você tem que conhecer a pessoa, né? Tem que saber o que ela está fazendo. Então você falar sem ter o conhecimento é uma idiotia gigantesca. Então tem gente que tem medo disso, aí não quer se expor, quer ficar ali quietinho. Gente, quem entra no barco com o Cristo enfrenta um mar revolto, cheio de ondas, de 50 metros de altura. Isso aqui no planeta Terra. Porque quem entra no barco com o Cristo no mundo ditoso é tudo mansinho, tudo lindo e maravilhoso. Agora, quem entra no barco com Cristo aqui no planeta Terra, ah, meu amigo, aí o bicho pega, tu vai entrar num mar com onda gigantesca. Já viu aquele surfista, Big Rider, não é assim? É. Big Rider? É, Big Rider. Big Rider, Big, né? Rider. É. Então, é Big Rider legal mesmo. São ondas do tamanho de um prédio. Entendeu? Então, quem está no barco com Cristo não tem que se preocupar com os australopitecos que estão agarrados à doutrina, que são ignorantes, que não fazem reforma íntima, que são maledicentes, que são invejosos. Tem uns australopitecos invejosos também. Sim! Invejoso da mediunidade do outro, invejoso da espiritualidade que o outro tem, da evolução que o outro médium tem, do conhecimento, a inteligência, o carisma, o magnetismo e a oratória que o outro médium tem, né? Que inveja. Aí tenta fazer o que o outro médium está fazendo, só que não dá ibope. Já que não deu, então eu vou destruir aquele médium. Né? Não deu, então eu vou denegrir a imagem dele. Não adianta. Gente, a pérola, quando é tacada na lama, ela continua sendo pérola. Não tem como apagar a pérola com lama. É pérola. E outra, não tem como apagar a luz com escuridão, é pura lei da física, não é nem espiritualidade, nem religião. É lei da física, a luz ilumina as trevas. Acendeu a luz, acabou a escuridão. Tá? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Preciso falar mais nada, né? Vamos continuar a palestra. A canalização ficou mais forte, hein? E os 80% agora veio para mim. Os 20% ficou com o Pedro. Ah, então eu não vou com. Então acabou falar mansinho. Agora eu vou falar do meu jeitão. Mas ele me segura, né? Ele dá uma seguradinha, né? Porque ele é mentor, né? Sim. Ele é mentor encarnado. Então ele dá uma seguradinha. Afinal, não é ele que está aprendendo comigo, sou eu que estou aprendendo com ele. Então só complementei, porque há uma falange. Inúmeras falanges dos Exus que trabalham, não só os caveiras, não. São várias falanges de Exus e pombagiras, principalmente, que fazem ali o resgate das, de mulheres e crianças que estão perdidas ali, de suicidas, adolescentes. Então, eles fazem todo esse trabalho, só para complementar. Claro, está ajudando, é isso aí. É uma médium audaciosa, tem que ser assim. Tem que pegar mesmo, sai falando. Claro, no equilíbrio, né? Cuidar, eu vou falar, aí micro, daqui a pouco eu não dou mais palestra, né? No, tudo no equilíbrio, no limite, né? No equilíbrio. Aí o que que acontece? Tem só gente agarrada no corpo? Não, tem não. Tem várias coisas lá. Tem prisões, tem celas, debaixo da terra, em outras dimensões debaixo da terra. Celas, com gente presa. Sabia disso? Gente que é espírito, né? Desencarnado. Preso em celas. Preso. Gente complicada, né? Porque para você desencarnar e ficar preso em celas, numa dimensão, debaixo da terra. E o Exu Caveira não se mete? Não, não se mete. Não se mete. Vai sair dali na hora que tiver que sair. Vai ficar o tempo que tiver que ficar lá. Eles não se metem. Foi livre-arbítrio. Eles ficaram ali. Tem uns espíritos que estão lá, que eles estão, o perispírito deles está em decomposição. Tá, tem cortes profundos, feridas fétidas, tem uns que estão tem membros amputados, tem uns que estão sem as duas pernas, todo podre. É, a aparência, já viu o filme A Volta dos Mortos-Vivos? Que aparece osso, dente, tudo. Então, é igualzinho. Tem uns que estão sem as duas pernas e está se arrastando no cemitério com os braços, assim, ó, todo esquelético e todo podre. Isso é um ser humano, sem as duas pernas, se arrastando com as mãos assim. Ó. E aí? É, só imagina, né? Imagina. Imagina. Né? Isso é um ser humano desencarnado. Só que não está só assim. Está cheio de verme. E já perdeu até o poder da fala. Não consegue falar mais. Fica... E aí os magos negros querem entrar para pegar esses espíritos. Sabe para quê? Para levar para o laboratório e virar cobaia de experimentos. Ele vira um hospedeiro. De quê? De vírus e bactérias astrais que os magos negros cultivam, que coloca no perispírito deles. Como se fosse um viveiro. O perispírito deles vira isso. Porque o perispírito dele é insalubre, já é cheio de verme, cheio de coisa, cheio de barata, que é a mente dele que cria. Né? Criação mental inferior. Aí, como ele já está nessa situação deplorável, o mago negro pega ele, leva para o laboratório e cultiva ali vírus e bactérias do astral inferior. Ele vira cobaia para materializar aqui. E o feiticeiro das sombras, pode pegar, assim o Quiumba também, porque a mando do feiticeiro, né? O feiticeiro às vezes não quer ir lá, então manda o Quiumba pegar. Aí pega esses espíritos, quer sequestrar esses espíritos, eles já estão num sofrimento enorme. Imagine se não fosse os Exus Caveira, né? Proteger eles ali. Que pelo menos eles estão nessa situação deplorável, mas estão protegidos ali pelos Exus Caveira. Por que que não leva? Não está na hora ainda. Tudo é no tempo certo. Aí, o que que acontece? O feiticeiro desencarnado vai lá, quer fazer uma magia negra com algum encarnado. Pega esse espírito e leva. Aí a pessoa que ele quer atingir, que ele quer fazer a magia negra, ele pega esse espírito que está cheio de verme no corpo astral, ou seja... Tá bem denso o negócio, tá bem pernicioso, cheio de verme, cheio de barata, cheio de tudo, e acopla na aura de um encarnado. Aí tudo aquilo de ruim que tá no espírito, que tá nessa condição deplorável, passa pro encarnado. Passa para ele. Aí o espírito fica bem, se sente melhor, porque tudo passou para ele, todo o morbo fluido que tá, passou pro encarnado, por ressonância vibratória, passou para ele. O encarnado fica mal. Fica doente. Pode até desencarnar, tá? Fica doente mesmo, de cama. Tem uns que ficam na cama entranhados e leva no hospital. O médico não sabe o que é. O médico não consegue descobrir. Já deu tudo quanto é remédio e o cara não melhora. Porque é espiritual, é magia negra. Tem um espírito numa condição insalubre acoplado no médium. O médium que é a pessoa, todo mundo é médium. Acoplado na pessoa. E ela tá doente... por causa do morbo fluido que está no espírito, que passa tudo para ela por ressonância vibratória. Como é que cura? Tem que tirar o espírito. Onde vai tirar? Centro espírita, centro de Umbanda, até a igreja evangélica tira. Igreja evangélica tira, porque na igreja evangélica os Exus estão ali. Uma igreja evangélica séria, que faz o bem, eles estão ali. Mas os Exus trabalhando na igreja evangélica, os pastores, os obreiros não estão vendo eles. E quando vê, eles se mostram como um anjo do Senhor. Eles não se mostram como Exu. Se mostram como um anjo do Senhor. Porque, como eu disse, o que importa para eles é fazer o trabalho para o bem. Tá? Ele não liga que os irmãozinhos lá não acreditam. Acha que Exu é do demônio. Não tem problema. Eles querem trabalhar e fazer o bem. Quando eles se mostram pela clarividência dos médios que estão lá, porque os pastores, tem pastor, ele tem mediunidade. Quando ele vê, ele fala, tem um anjo do Senhor aqui, tem um varão aqui, aí vê um cara todo de branco, cheio de luz, às vezes tem até asa. É o Exu que está transfigurando, está plasmando aquela forma perispirítica, porque o perispírito é plástico, ele se molda de acordo com a vontade daquele cara que está pensando, ele pensa e plasma. Não é assim? Então, tem isso. Sim, tem outros lá que são uns que são bem magros, magrinhos, com o dedo fica comprido, assim, ó, bem comprido. São seres humanos, tá? Magrelos, os dedos compridos. E eles, quando desencarnaram, quando eles estavam encarnados, eles eram muito materialistas e ignorantes da realidade extrafísica. E se você tentar se explicar, eles não querem ouvir, não querem saber, não acreditam. Então leva uma vida totalmente material. Totalmente. E começa a amar em excesso o mundo físico, a vida física. Ama em excesso, tá? Porque o amor tem que ter um equilíbrio. O cara amou demais a vida em excesso, ou seja, de uma forma doentia. Aí ele desencarna, ele fica furioso porque desencarnou. Ele não queria desencarnar. Ele quer o corpo dele de volta. Ele entra numa insanidade, numa patologia mental de querer o corpo de volta de qualquer jeito. Então, por causa dessa rebeldia, por causa dessa fúria de que quer o corpo de volta, como ele é muito materialista, ele começa a ficar magro. Por que ele começa a ficar magro? Porque ele está desencarnado, mas ele sente fome. E aí ele está sentindo fome e não tem comida. Está desencarnado. Aí ele começa a emagrecer, porque ele plasma. Ele fala assim, não estou comendo, estou emagrecendo. Ele plasma isso. Aí a mente dele plasma isso. Aí ele fica magrelo, os ossos aparecendo. Ah, mas tem osso, está desencarnado? Tem, o corpo astral é uma cópia do corpo físico. O corpo físico é uma cópia do corpo astral. Né? O corpo astral tem tudo que o corpo físico tem. Tem os órgãos, tem tudo. Tá? Tem célula, tem tudo. Então ele fica naquela aparência esquelética. E as mãos crescem por quê? Por que que os dedos crescem? Porque ele não quer o corpo de volta. Ele começa a cavar para pegar o corpo dele de volta. Aí nessa que ele está querendo cavar, ele quer ter uns dedos eficientes. Então ele plasma com a mente dele os dedos compridos para ficar mais fácil de cavar. Aí ele fica assim. Então ele plasma aquela forma, foi a mente dele que plasmou, por causa do pensamento dele, desequilíbrio. Então ele fica cavando e ele enfia às vezes o corpo dentro da terra e a metade do corpo fica para fora com as perninhas balançando e ele tentando lá pegar o corpo de volta. Já foram trazidos esses espíritos aqui, incorporaram na Sabrina, os Exus Caveira chamam de fura-terra, incorporou na Sabrina e ficou aqui no chão assim, ó, cavando aqui no chão, ó, e tentando achar os ossinhos, tentando achar o corpo, incorporado na Sabrina. Aqui. Foi trazido para ser resgatado. São seres humanos. Só que perderam completamente o controle da razão. Perderam a razão. Eles não sabem nem quem está em volta. Os Exus Caveira estão ali em volta. Ele está nem aí. Eles não sabem nem o que está acontecendo em volta. E eles têm medo de tudo. Qualquer ser vivo que aparecer, qualquer espírito que aparecer, e também encarnados, tem medo dos encarnados também. Né? Qualquer encarnado que aparecer ou desencarnado, eles saem correndo, eles têm medo. Né? Sai de noite nas ruas, aí fala, mas os magos negros não vão pegar eles, não vai, porque os magos negros querem entrar lá, o feiticeiro, para raptar esses espíritos para fazer experiência. Não, não quer eles. Eles perderam o controle da razão. Para ele ser hipnotizado, ele tem que ter um mínimozinho de razão. Perdeu a razão completamente, não dá para hipnotizar. Então o mago negro não quer saber deles. Não quer saber deles. Fica lá. É. Aí sai do cemitério, vai na rua à noite, assusta os outros. Assusta não, né? Porque ele não quer assustar ninguém, ele tem medo. Né? Mas se alguém às vezes consegue ver o espírito, sai correndo, né? Aí ele vê a pessoa gritando, berrando, saindo correndo, ele sai correndo também com medo da pessoa. Aí um vai correr para um lado, ele está correndo para o outro. Entendeu? Aí amanheceu, ele volta para o cemitério e continua querendo se enfiar na terra. Isso aí tem aos montes. Me lembra do que eu disse aqui, que foi falado aqui? 3 meses. Morreu mais gente. Mais gente na mesma situação. É resgatado. Aí esvaziou. Deixa passar mais 2 meses, 3 meses. O cemitério vai encher de novo. Vai morrer mais gente. De novo, a mesma situação. Toda hora. Então tem que falar? Tem que falar, não para de acontecer. Se não tivesse acontecendo mais isso, a gente ia contar isso como se fosse uma historinha do passado, como que tinha, que já não existe mais. E vocês iam falar, nossa, isso existiu, existiu. Sabe quando é que isso vai acontecer? No futuro, quando tiver mundo regenerado, vai ter aulinha de história dentro da escola para as crianças e vai ser contado essas coisas quando o mundo era provas e expiações, como é que eram os seres humaninhos que viviam aqui. Sabe como é que vai ficar as criancinhas na sala de aula? As criancinhas vão ficar assim, pro professor, isso existiu mesmo? Eles eram assim? Eram! Muitos dessas criancinhas viveram lá, mas não lembra, né? Eram assim! Muitas não, algumas, né? É, algumas. Né? Eram assim! As crianças, nossa, mas isso existiu mesmo? Aí vai para casa, mamãe, o professor disse que as pessoas lá no ano 1900, no ano 2000, 2023, eram desse jeito assim, né? Aí os pais falam, era desse jeito aqui. Era desse jeito. As crianças já são saudáveis no mundo regenerado. Já são saudáveis. Têm os pensamentos e as emoções equilibrados. Evoluídos. Têm luz. Né? Então, por que são dadas essas palestras? Se isso aqui é das trevas, eu não sei mais o que é da luz. Não sei mais. Não sei mais o que é da luz. Porque um conselho desse... para mostrar como é que a realidade é, para a pessoa mudar, para não ficar nessa situação. Se isso não é um conselho da luz, eu não sei mais o que é da luz e o que é das trevas, o que é das trevas, o que é da luz, não sei. Né? Então, isso tudo tem lá. E os espíritos de cemitérios são trazidos aqui na plataforma de oração toda hora para ser resgatado. Vê a dona Sônia como está tremendo aqui? É resgate, os espíritos estão passando por ela para choque anímico, passando na dona Sônia, passa em outros médiuns aqui, o tempo todo. Mas é só de cemitério? Não. São inúmeras situações, inúmeras. Inúmeras, inclusive obsessores de algumas pessoas aí que cismaram com a plataforma de oração. Cismaram. Né? Que estão sendo usadas, né, como marionete pelas trevas. Aí os benfeitores vão lá e tiram os obsessores de perto deles para o estrago ser menor e para eles adquirirem menos débitos. Ou seja, é uma misericórdia para essas pessoas. Mas elas vão desistir? Não, elas vão continuar fazendo. Só tira os espíritos ali de perto dela para o dano ser, para elas fazerem menos, sabe? Para adquirir menos karma com o que estão fazendo. Vocês entenderam o que eu disse, né? Gente que cismou. Não, cismou com a plataforma, não. Cismou com ele, né? Cismou com Pedro, né? Ele é o problema, né? Não, mas aí são retirados, mas as condutas, pensamentos, emoções... Continua. Sim, vem outros. Aí ela tem que resgatar de novo. Imagina o trabalho que não dá, hein? Imagina o trabalho que não dá. E se falar, não acredita. Ainda fica com raiva se falar. Tá falando isso para mudar, né? Para mudar o pensamento. Não é melhor ficar em silêncio? Ah, eu não acredito, não aceito, o Pedro é um charlatão. Mas fica em silêncio, fica calado. Né? Adquirindo karma de bobeira. Adquirindo karma de bobeira, porque o trabalho aqui é da luz. Está equivocado. Está equivocado. Ou equivocada. São muitos, né? Tem gente que fala, está falando de mim. Olha lá, ele está falando de mim, cismou comigo. Cismou nada, é para um monte de gente. Se está falando isso, é porque a carapuça serviu. Sabe que está falando, então... né? Carapuça serviu, então, né? Tá falando de mim, ela tá falando de mim, cismou comigo, ela tá dando certo. Que nada, são muitos. O Pedro já viu, teve gente que falou isso na internet, porque eu falei, caraca, nem conheço essa pessoa. A pessoa falando assim no vídeo, apareceu pro Pedro, uma pessoa mandou, aí a pessoa falou assim, olha lá, ele tá falando de mim. Aí o Pedro, que isso? Eu nem conheço essa pessoa. Nem conheço essa pessoa. Não, a carapuça serviu. Serviu. Porque o que ele fala incomoda. O que ele fala, não, né? O que nós falamos. Né? E é para incomodar, porque é para mudar. É para melhorar. E é para todos. É para melhorar. Para melhorar. Para evoluir. Evoluir. Só que essa palavra aí, ó, tem gente que quando ouve essa palavra, evoluir, vai virar ódio mortal de você. Aí implica contigo. Que tem gente que quando ouve essa palavra, fica pé da vida, não quer. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dói. Depende. Depende. Porque quem quer mesmo não vai doer. E o trabalho, que vai dar trabalho, não é trabalho. É prazeroso. Vai dar trabalho por quê? Porque eu vou ter que estudar. Só não gosta, só vai dar trabalho, vai ser ruim para quem não gosta de estudar. Agora, quem gosta de estudar, ainda estudar coisa boa, porque pegar um livro de Ercílio Mais, pegar um livro de Francisco Cândido Xavier, pegar um livro de Valdo Franco, não é coisa ruim, né? É coisa boa, né? Então vai ter que ler com prazer, com alegria. Ler com alegria, porque o negócio é bom, é coisa boa. É coisa que foi trazida da espiritualidade, através das mãos desses médiuns. Então não é coisa ruim, é coisa boa. Então tem que ler com prazer, porque enquanto está lendo ali, está adquirindo conhecimento. Mas não está gravando na cabeça. O cara que é esperto, ele grava na cabeça e ele grava aqui também, ó. Enquanto ele está lendo ali, ele quer se transformar naquilo. Vamos supor, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Amor, fraternidade, ama o próximo como a si mesmo, ama a Deus. Aí você está lendo aquilo e você está se transformando naquilo enquanto você está lendo. Tu já está transformando tudo por dentro durante a leitura. Não é no decorrer do tempo, é ali já, na leitura. Está botando na cabeça e está botando no coração ali. Então, a sua energia, ela já começa, o seu padrão vibratório já começa a elevar ali, durante a leitura. Tu já está fazendo a reforma interior ali durante a leitura, porque tu está se transformando naquilo, porque você não está botando só aqui, você se abriu para aquilo. Você não está adquirindo só a intelectualidade daquele conhecimento, você está adquirindo a intelectualidade e a moralidade daquele conhecimento, os dois juntos. Aí, enquanto a leitura está lendo, está botando aqui, está botando aqui. O padrão energético já vai aumentando. Aí os processos simbióticos que você tinha com espíritos que estavam colados em você por afinidade vão sendo desfeitos. Tu elevou o padrão vibratório. Tu já não está mais igual a eles. O processo de simbiose acaba. Espíritos que estavam grudados em você, te vampirizando, porque estão em afinidade com você, porque você está no mesmo padrão vibratório que eles e você gosta das mesmas coisas que eles, afinidade. Eles vão se acoplar em você, eles querem energia. Está ali acoplado, às vezes é um, dois, três, todo mundo acoplado em você. Tu elevou o padrão vibratório. Tu vai parar de fazer aquelas coisas complicadas. Vai parar de encher a cara, vai parar de usar droga, vai parar de fumar, vai parar de ser maledicente, vai parar de ser orgulhoso, vai parar de ser arrogante, vai parar de ser prepotente, invejoso. O que que acontece? Os espíritos que estavam ali eram o quê? Prepotente, invejoso, arrogante, gosta de cachaça, gosta de cigarro, gosta de droga. Tu tá largando tudo isso? Tu largou todos os vícios, está se fazendo amoroso, fraterno, paciente, tolerante, compreensivo, começou a amar todo mundo, perdoou todo mundo que te fez mal. O padrão vibratório levantou. O processo de simbiose acaba. Quem foi que acabou com o processo de simbiose? Foi você. Então você foi o quê de você mesmo? Você foi o seu médico. Precisou ir no centro espírita? Precisou ir na igreja? Precisou ir no centro de Umbanda? Não, você se curou, você, sem saber, adquirindo aquele conhecimento e botando no coração, você se unificou com Deus, com todo. Você sentiu o amor de Deus, acabou os ressentimentos. Não estou mais chateado com aquelas pessoas, eu estou sentindo amor por elas e estão perdoadas. Estou paciente, minhas emoções estão em equilíbrio, meus pensamentos. Parei de pensar negativo. Parou de pensar negativo? Beleza. Parou de criar situações aflitivas em torno de si. Porque se ficar com pensamento negativo e pessimismo, vai ficar cheio de parasita energético na aura, cheio de bicho que a tua mente cria. Então para com pessimismo. Ai, será que vai acontecer isso? Ai, vai dar ruim. Ai, vai dar problema. Ai, negativo. Só pensa negativo. Não vai dar certo. Tá criando forma pensamento em volta ali. Negativa. Tá? Então tudo isso é limpo. Tudo é limpo, porque a leitura também é, sabe o quê? A leitura é uma oração. Você está se banhando daquele conhecimento, um banho de luz. Tira toda a criação mental, você está se limpando com aquela leitura. Você está tomando um banho de luz, está limpando toda a sua aura. E os processos obsessivos estão sendo desfeitos. E outra, quando você começa a ler ali, se você está sincero e querendo se tornar aquilo ali mesmo, sabe o que que acontece? Porque todos têm protetores. Seus benfeitores já apertam o aparelhinho. Fulano, lá em cima, está acontecendo isso, seu espírito familiar. Está acontecendo isso, porque ele só pode fazer certas coisas. O familiar não tem muito conhecimento. Está acontecendo isso. Aí vem um protetor, um espírito iluminado, já para ali do teu lado e vê você mudando. Fala, ele está mudando. O protetor já está ali. Já vai catando os espíritos todinhos que estavam em simbiose com você, os obsessores. Já vai catando todo mundo. Catando todo mundo, tirando. Acabou a frequência, acabou a sintonia. Ele só está levando o que é ruim embora. Mas quem fez o trabalho todo foi você. Você foi o médico de si mesmo. Não precisou de centro, não precisou de pai de santo, não precisou de dirigente espírita, não precisou de pastor. Não precisou de nada disso. Você fez. Você fez. E é nesse processo que se curam as doenças físicas também. Sim. E nós estamos ensinando, vocês isso aqui nesses vídeos. Quer dizer, o vídeo aqui é a leitura de um livro desse. Mastigadão. Mastigado. Para você. Mastigado. Não tenho tempo de ler. Mas eu tenho tempo de ouvir um vídeo no YouTube. Porque eu boto o celular no bolso, boto o fone. Enquanto eu estou varrendo, eu estou ouvindo o vídeo. Está aprendendo. Pronto. Por isso que a espiritualidade está dando a palestra. A palestra é desnecessária, já tem livros que não é todo mundo que pode ler, que tem tempo de ler. Não é todo mundo que nem conhece esses livros. Vocês acham que é todo mundo que conhece esses livros? Tem gente que não tem condições de comprar. O vídeo é uma mão na roda. O cara tá trabalhando, botando a mão na massa, com o celular no bolso, o fone de ouvido aqui, enquanto ele tá trabalhando, limpando a casa, fazendo o que ele estiver fazendo, dirigindo. Ele trabalha dirigindo, não tem tempo de ler, tá dirigindo. É taxista, ou então trabalha em Uber, tá dirigindo. Tá o vídeo rolando lá no carro. Vem o passageiro, aperta o pause. Tu não sabe qual é a religião do cara. Às vezes o cara é um religioso muito ortodoxo, muito fanático, ele não vai gostar de ouvir aquilo. Então, entrou o passageiro, dá uma pausinha no vídeo, leva o passageiro, saiu o passageiro, play de novo. Estou ouvindo no carro. Estou esperando algum passageiro me chamar. Enquanto está esperando o cara te chamar, fica no carro ouvindo o vídeo. Não fica de conversa fiada com outro motorista, não, falando besteira, não. Vai lá e fica ouvindo o vídeo para você evoluir. Porque o conselho aqui é para você evoluir. Se você, numa encarnação, pegar isso, se você se dedicar a evoluir, numa encarnação, você dá um salto gigantesco. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Olha o Pedro, passando por tudo que ele está passando, que vocês sabem o que, é, em prol de vocês. Você acha que as trevas querem isso? Não quer. Então ela usa o quê? Os seus instrumentos encarnados para cair para cima. Fora a energia, né? Que sente, né? Vamos supor, exemplo, um exemplo. Você lembra do Paulo de Tarso? Que o Paulo de Tarso aconteceu a mesma coisa. Foi expulso, foi espancado, tudo isso. Tá, então ele incomodou bastante, né? Incomodou bastante. Vamos supor que o Pedro é o Paulo de Tarso reencarnado. E ele é médium, veio para trazer esse trabalho. E a Francis é uma pessoa qualquer, assim, que não fez muita coisa pela humanidade, uma pessoa qualquer que reencarnou para ser médium. Aí, vamos lá, bota no YouTube. O Paulo de Tarso incomodou as trevas para caramba lá atrás, não incomodou? A Francis não. A Francis não. Então, liga aqui o YouTube. O Pedro não fala nada, nem a Francis. Só bota os dois um do lado do outro. As pessoas que são das trevas, os que estão encarnados, vão sentir a energia dos dois. Os dois estão calados. Essas pessoas que são das trevas, que não querem evoluir, que estão encarnadas, que são rebeldes, que estão em afinidade com os espíritos das trevas, os dois não falaram nada. Elas só vão sentir energia. Sente pelo vídeo, de longe, tá? O magnetismo é enviado pelo vídeo. Essas pessoas vão atacar a Francis ou o Pedro? O Pedro. Não falaram nada. Fica os dois calados. Os dois calados. Ó, só o dedo aqui. Ó. Sentiu energia? Tá com raiva de quem? Dela ou dele? Hein? Tá com raiva dela ou dele? Hã? Falaram nada, hein? Olha lá. 5 segundos de silêncio. Tá com raiva de quem? Sente energia, sente? Sente. Dá uma não. Ela não fez nem o bem nem o mal, é só um exemplo, tá? Sim, sim. Fez nem o bem nem o mal, né? Está neutra. Ele que me incomodou lá atrás. É. Ele que lá em Tebas ficou falando de amor e fraternidade, que nada, a gente tem que guerrear, poder, né? Que Deus é esse? Que invisível? Não, estátua. Quer tirar o meu Amon, a minha estátua de ouro? Esse é um Deus de verdade, um Deus materialista que me dá riqueza, né? Riqueza do mundo físico. Ele estava apresentando um Deus que te dá riqueza no plano espiritual, que é muito melhor. Eu não entendi isso, né? Rebelde, ignorante, materialista, né? É, não mudou muito, né? Porque ainda tem estátuas aqui, não tem? Falsos deuses? Não. Se vocês cultuam, se vocês não, vocês não estão fazendo isso. Se algumas pessoas, não todos, algumas pessoas cultuam ainda estátuas, em que nível da evolução essas pessoas estão? Se está venerando Bezerra de Menezes, Zoroastro, Sócrates, Platão, Kardec, como se fossem os gigantões e evoluidíssimos como deuses, em que nível da evolução nós estamos? Porque essas pessoas não falam nem de Deus, não estão nem aí para Deus. O negócio deles é Kardec. Idolatria com o homem. Kardec é um homem normal, inteligente, um pouco evoluído, trouxe aí a mensagem, normal. No universo é pequenininho. Que nível da evolução nós estamos se nós idolatrarmos essas pessoas? Quer falar alguma coisa? Engateando. Sim. Aqui, ninguém quer ser venerado como um deus. É só trazer informação para você evoluir. Para você evoluir. O espírito dele já tem esse conhecimento. Não tem nada novo para ele aqui. Mas para muita gente é novo. Então é para evoluir. Para mudar o comportamento. Mudou o comportamento. Elevou o padrão vibratório, elevou a frequência, entrou em fase com Deus, com o Criador, que é puro amor, que não manda ninguém para o inferno, que só quer o teu bem. Entrou em fase com Ele, acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o inferno, acabou o umbral, acabou ficar preso no corpo, acabou ser deportado para um planeta inferior, acabou verme no corpo, acabou barata no corpo. Acabou. Alguém aqui vê televisão? Alguém fala no celular? Ouve rádio? Tem ateu que ouve rádio? Tem ateu que fala no celular? Tem. Tem? Materialista, que não quer saber de espiritualidade, fala no celular? Mas não acredito em espírito. Não acredito em espiritualidade. Então joga o celular fora. Joga o rádio fora. Joga a televisão fora. Um dia o Pedro falou isso para um amigo dele, que é ateu. Um amigo dele falou assim para ele: você está maluco que eu vou jogar meu celular fora? Ele não entendeu nada. O celular emite ondas. O rádio emite ondas invisíveis, que se conectam. Sua mente emite ondas. A mente dos espíritos também, desencarnados. Não quer dizer que não está vendo, que eles não estão ali. Eles estão. Se um espírito desencarnado desdobrar o corpo mental no meio de uma multidão de espíritos, quando ele desdobrar o corpo mental, os espíritos que estão ali não vão ver o corpo mental dele. Só vai ver o perispírito dele jogado no chão. Porque o corpo mental ainda é mais sutil do que o perispírito. O perispírito dos desencarnados são sutis para vocês, encarnados. Então vocês não vão ver os desencarnados, muito menos os que estão em corpo mental. E os desencarnados vão ver vocês, mas não vão ver aqueles que estão em corpo mental. Vocês são vigiados pelos desencarnados, em corpo astral e em corpo mental. Os que estão em corpo astral são vigiados pelos desencarnados que vivem em corpo mental, mas também são vigiados por outros que também vivem em corpo astral, que são invisíveis para eles. Por quê? Porque eles estão mais materializados e os outros desencarnados estão mais sutilizados. Porque quanto mais evoluído você é, mais sutil e mais vaporoso é o seu perispírito. Então, esses mais materializados não enxergam os outros desencarnados porque são mais sutis. Então, é uma loucura total, né? De enxerga, não enxerga. Né? É uma loucura total de enxerga, não enxerga. Então, isso é assim, ó. É assim. Só que o homem daqui da Terra tem um cérebro físico de carne, que só vê o que é material. E o cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas o que é físico, para saber que existe uma coisa mais abstrata, que não é abstrata, é muito mais material do que vocês imaginam. Existe, é sólido. Para vocês acreditarem nisso, tem que ter um monte de ingredientes. Fé, mas não é cega. Fé raciocinada. Conhecimento. Expansão de consciência. E uma certa evolução espiritual. Porque se você tem uma evolução espiritual, quando você mergulha num corpo físico, mesmo você no esquecimento, você já vai vir com todo o conhecimento, evolução, expansão de consciência que você tem. Então, quando vier o assunto espiritualidade, você vai receber e abraçar de forma fácil. Você não vai resistir. Porque você já traz aquilo do plano espiritual. Você só está sendo lembrado daquilo que você já conhece. Então é fácil. É fácil. Agora, aquele que é extremamente materialista, ignorante, ainda é muito materializado, acabou de vir para um planeta primitivo, que lá era tudo homens das cavernas, um espírito jovem, que só encarnou em um dos primitivos, sem tecnologia, sem espiritualidade, sem nada, uma vida totalmente material e ignorante. Primeira vez aqui na Terra, com tudo isso aqui, espiritualidade, tecnologia e tudo. Você vai falar de espiritualidade, como é que ele vai reagir? Não acredito nisso, isso é loucura. Ele vai ficar resistente, ele não aceita. Porque ele não tem isso dentro dele, é mais difícil para ele absorver aquilo. Mas pode acontecer de um ou outro aceitar. Pode acontecer, mas não são todos. Não são todos. Porque existem um ou outro primitivo que está um pouquinho mais aberto, mesmo sem ter aquele conhecimento, e pega. Geralmente vai virar um religioso primeiro, ortodoxo, ou é céu ou é inferno, mais nada além disso, inferno eterno, céu ocioso e inferno eterno, ou é diabo, ou é anjo, acabou, não pode ir muito além. Se for muito além, entra em surto, paradoxo, é muito para a cabeça. É muito para a cabeça. Então fica num negócio mais tranquilinho. Beleza, já está entrando em alguma coisa para começar. Começa assim. Depois vai expandindo. Né? Depois vai expandindo. Tá? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os chamados e quem são os escolhidos? Os médios estão aqui. Estão sendo chamados. Mas para virar escolhido, você tem que merecer. Tem que se dedicar. Ninguém é chamado já vir escolhido. É uma ignorância dizer, ah, você foi escolhido. Foi não, você foi chamado. Quem vai transformar você no escolhido é você. Com a tua dedicação, com a tua sinceridade, tua humildade, tua renúncia em ajudar, de coração, tudo isso. Você quer ser um discípulo ou um apóstolo? Discípulo é uma coisa. Apóstolo é outra. Discípulo é aquele que tem pouco conhecimento, que é trazido um conhecimento para ele mais simples, né? De acordo com a capacidade dele de entendimento, de acordo com a expansão de consciência dele, sem sacrificar a consciência. Para ele se transformar num apóstolo, ele tem que começar a correr atrás de mais conhecimento para subir de fase. E aí ele se transforma num apóstolo. O apóstolo, ele pode se tornar num apóstolo bem rápido. São aqueles espíritos mais evoluídos que já vêm meio que prontos, que só lembram o que já sabe. O cara já adquiriu o apostolado em outras encarnações, é merecimento de outras encarnações. Ah, mas ele entrou aqui agora, nessa encarnação. Ele já conquistou lá atrás. Ele já entra aqui e sai metendo a mão na massa, porque ele só está lembrando o que ele já sabe. Esse é o apóstolo. O apóstolo é aquele que tem uma bagagem maior de conhecimentos. É aquele que se dedica, é aquele que mergulha no trabalho, é aquele que se destaca, é aquele que é vítima de inveja. Tá? É aquele que incomoda. Esse é o apóstolo que chama atenção por onde passa, por causa da sua força moral, os seus conhecimentos e a sua luz. Qualquer um pode virar apóstolo. O apóstolo não é melhor do que o discípulo. Ele só se dedicou mais. Só isso. O discípulo pode ficar igual a ele. É só se dedicar. Então, tornem-se vocês os apóstolos. Só que não é para se empolgar e trabalhar agora, todo feliz. Não. Tem que continuar empolgado até o final da encarnação. Com vontade, com amor, com fome de trabalhar e servir a Deus. Até o final da encarnação. Não adianta se empolgar, fogo de palha. Daqui a 6 meses, está desmotivado, está triste. Ai, não vou hoje não. Ai, não. Quando ficar desmotivado, ora, conversa com Deus. Oração é maravilhoso para conectar com a fonte. Mas não é só oração. Pega um livro sério. Pega lá o livro O Sublime Peregrino, de Ercílio Mais. Dá uma lida nele com atenção, que lá está descrevendo como é que era Jesus. Lê sobre ele e fala assim, eu quero ser isso. Eu quero ser ele. Eu quero ser igual a ele. E lê aquilo com vontade, o ânimo volta. Tô dando um macete para vocês quando desanimar. O ânimo volta. O Pedro, quando leu O Sublime Peregrino, ele ficou feliz e ficou triste. Porque ele viu que ele não estava naquele nível. E ele falou, eu quero ser desse nível. Então, o que ele fez? Ele começou a lutar contra as suas tendências mais, mas com vontade, pisando na cabeça do diabo o dia todo, toda hora, todo dia, matando 3 leões por dia. Fala assim, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, mas está errado, pisa em cima, eu quero ser igual a ele ali, ó, e fica. Mas para isso você tem que ter vontade e força. E vocês têm isso, porque vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Vocês é que ficam dizendo, eu sou fraquinho, ah, ele é Jesus, eu não sou nada. Se ficar pensando assim, nunca vai ser igual a ele. Porque um dia ele foi igual a vocês, como nós, igual a nós. E ele chegou lá. Por que ele chegou lá? Porque ele não ficou falando isso. Ah, fulano de tal é um espírito tal. Porque na época que ele era igual a gente, tinha um outro lá evoluidão que era um cordeiro. Deus não cria de toda a eternidade? Então, quando Jesus era igual a gente, não tinha um outro Jesus lá, evoluidão? Ele estava desamparado? No planeta onde ele estava, quando ele era mais primitivo, quando ele estava vivendo, assim, com esse nível evolutivo da humanidade daqui, não tinha um Cristo planetário lá no planeta que ele vivia? Não tinha, não? Então tinha um Jesus lá na época. E ele nem sabia que um dia ele seria um Jesus também. E se transformou, não transformou? Então, é a mesma coisa para vocês. Vocês nem imaginam que vão ser um Jesus um dia, né? Daqui a uns milhões ou bilhões de anos, só depende de vocês. Ou milhares de anos, depende. Milhares, milhões, bilhões, vocês é que vão fazer isso. Vocês vão ser igual a ele. Aquilo que vocês achavam que era impossível, que não vai chegar sim, evolução não para. É evolução. Vai chegar, pode demorar trilhões de anos, chega, vai chegar. Depende da sua dedicação. É fácil se transformar. É só você ficar e condicionar na sua mente que aquilo que você pensa que é difícil, não é difícil, é fácil. Você faz ficar fácil. Faz ficar fácil. Mas, cuidado. Se você evoluir demais, vai chegar um maior do que você e vai falar assim, olha só, você está com muita luz. É muita luz. Então, não tem graça eu pegar você e botar você num mundo ditoso, onde todo mundo tem a luz igual a sua. Não tem graça. Eu vou te dar um desafio. Aí ele pega você. E lá no universo, ele mostra um planeta azul chamado Terra. Aí ele fala assim, vamos ampliar a sua visão. Amplia. Ele tem uma luz imensa. Vamos lá. Psicometria, bota a mão. vai pegar a história de toda aquela humanidade em 5 segundos. Pegou a história? Já sabe a história de toda aquela humanidade, né? O espírito evoluidíssimo, né? Já adquiriu muita luz. Tá. Aí, esse maiorzão vai chegar assim para você. Eu preciso que você encarne lá para trazer a mensagem de amor, fraternidade, de paz. Mas não é só isso, não. Eu preciso que você encarne lá para desmascarar alguns espíritos das trevas, encarnados e desencarnados, falar tudo o que eles precisam ouvir, que vai incomodar bastante eles. Porque eles precisam mudar. É assim que a gente quer usar você. Porque eles precisam mudar. Então, o que você vai falar vai incomodar muito eles. E eles não vão responder você com amor e carinho. Eles vão responder você com muita fúria. Eles vão trabalhar para te desacreditar, desmerecer, vão te caluniar, te difamar, e várias pessoas vão acreditar no que eles vão falar sobre você. Mas vai ter um monte de gente que vai acreditar em você. Mas vai ter uma outra parte que não. Mas eles não vão só acreditar em você, eles vão atacar você. Eles vão tentar te desacreditar e te desmerecer. Eles vão tramar contra você. Você vai dar um gritinho, você vai dar um pio, eles vão dizer que aquilo dali é um crime. Vão dizer que um espírito iluminado não fala desse jeito. Eles vão fazer com que um negocinho pequenininho que você fez, que não é nada demais, vai se tornar um negócio horrível. E um monte de gente vai acreditar, porque são mentes fracas, facilmente manipuladas, são ignorantes, ingênuos e imaturos, e facilmente manipulados por magos negros reencarnados. Então eu preciso que você encarne lá. Mas mesmo acontecendo tudo isso, vai dar certo. Mas você vai precisar apanhar um pouquinho. Mas vai dar certo. Aí o paizão grandão, para o outro espírito que já adquiriu uma evolução imensa, pede isso para ele. Só que ele pede isso falando com ele, um amor, mas um amor. Fala com uma paciência, com uma tolerância, com uma compreensão, sentindo um amor para aquela humanidade que vai acabar com o filho dele, que ele ama, porque ele sabe que vai dar certo, porque ele é um espírito iluminadíssimo, ele é um Cristo planetário, e ele enxerga o futuro e sabe que vai dar certo. Se ele está mandando, é porque ele sabe que vai dar certo. E ele sabe quem ele está mandando. Porque tem alguns espíritos iluminados que são mandados, mas falham. Tem luz, mas falha. Mas tem uns ou outros que são meio diferenciados, que quando eles são mandados, eles fazem até o fim. E muito bem feito. Então, o Cristo planetário sabe quem ele está mandando. E esses que fazem bem feito, quando são mandados, são na hora identificados pelos das trevas. Na hora. É só ele aparecer. Apareceu sem falar nada, ele já é identificado. De forma inconsciente, sabe? Eles não lembram porque estão no encarnado, no esquecimento. Mas sente. Então ele já vem para cima sem falar nada. E aí o paizão pede. Sabe o que ele faz? Ele vai. Sabe por quê? Porque ele ama o pai e ele ama toda aquela humanidade. E ele não consegue ver aquele povo sofrendo daquele jeito, porque sofre por causa da ignorância. Ele está vendo o tamanho da ignorância daquele povo, que tudo já poderia estar resolvido. E eles sofrem. Por que eles sofrem? Porque eles não querem. Querem ficar na zona de conforto. Não querem se ligar à fonte. É a resistência para se ligar à fonte. Quer ficar na zona de conforto. E ele vai lá para ajudar eles a sair da zona de conforto. Só que a maioria deles não quer. Imagina, tu tá na zona de conforto, tranquilão, não quer sair dali. Vem um cara querer te tirar. Como o colega do Pedro fala assim, porra, o cara tá na gozadeira. Tu vai tirar ele da gozadeira, ele vai te bater. Né? Só que a gozadeira te leva para o inferno. É ilusório. A gozadeira de verdade está lá no reino do Cristo. Está lá. Lá é que é a felicidade, a alegria. Né? Essa aí é ilusória. Essa felicidade, essa alegria é ilusória. Só que eles não têm nem ideia de que isso existe. Nunca foram lá. Muitos acham que não existe, que é a utopia. É a utopia. Não é. Existe. Está aqui em cima. Pergunta para ele. Ele já foi levado lá. Chegou no portão lá. Pergunta para ele. Ele já explicou aqui em vídeo. Ah, mas eu não acredito. Não ouço. Igualzinho na época de Moisés. Familiar lá do cara rico. O cara rico foi para o inferno, né? Entre aspas, vamos dizer, uma região inferior. E aí queria sair. Sair para quê? Para avisar os parentes que aquela região existe, para eles mudarem, né? Aí o anjo falou assim, não, você tinha o Moisés e os profetas lá encarnados falando para você que a parada existe e você não acredita. Eles não vão acreditar. O Pedro é um profeta, ele está dizendo para vocês que isso existe. Agora, não quer acreditar? É com vocês mesmo. A Sônia é um profeta, o Sérgio é um profeta, a Francis é profeta. Os profetas estão falando que isso existe. Mas tem um monte de gente que não acredita. Então, um dia o desencarne vai chegar. Aí a gente vê se existe ou não existe. Né? Porque tem gente que chegou para ele e falou, não, morreu, acabou. Aí se morreu, acabou. Olha o tamanho da ignorância. O desencarne vai chegar. Com 50 anos, 20 anos, ou 100 anos, 120 anos, 130 anos, mas vai chegar. Aí a gente vê se não existe, se existe ou não. Né? Aí não adianta chorar. Ah, agora eu acredito. Beleza, agora acredita e fica 500 anos aí no abismo. Fica acreditando aí, 500 anos no abismo. Fica dizendo que acredita. Depois vai ter uma outra oportunidade. Aí o grandão lá pega lá o cara, que evoluiu bastante, e manda para esse planetinha. Aí eu pergunto para vocês, vocês querem essa evolução? Essa evolução grande? Vocês vão ser mandados para o planetinha. Dos irmãozinhos complicados. É isso, evoluiu demais. É, você vai querer desafio. Porque senão não tem graça. Quer desafio. Senão não tem graça. Aí você vai lá ajudar eles a evoluir. Mas calma, não é uma encarnação atrás da outra. Você vai lá, vai ser estraçalhado. Mas quando você desencarnar, você vai ficar 1.000 anos, 2.000 anos lá na gozadeira. Vai valer a pena. Você vai colher os frutos. Vai colher os frutos. Lembra do que Sananda falou aqui? O lago da serenidade? Quer mergulhar lá, não? Você não tem nem ideia de quer mergulhar lá. Eu ainda não tenho condições de mergulhar lá. Tem gente aqui nessa casa que já mergulhou. Eu tô louco para mergulhar lá. Porque só do que eu já ouvi falar, não tem vocabulário, esquece. Não tem vocabulário. Não tem vocabulário. Não tem noitada, não chega perto. Sabe? Lembra da a noitada? Lembra música eletrônica? Tum, tum, tum, tum. Lembra da lorona do peitão? Chega nem perto. A lorona do peitão bonitona, perfeita, com quadríceps desenvolvido, com um vasto medial, vasto lateral, reto femoral, assim. Né? Não chega nem perto. Não chega nem perto. Né? Tu vai falar assim, nossa, como eu fui idiota ficar me prendendo nisso. Porque aí vão pegar ela, quando ela desencarnar, vão mostrar ela no caixão para você, com o corpo dela cheio de verme, podre. Né? O Lago da Serenidade é muito melhor, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. E a gente está dando essas palestras aqui para vocês mergulharem lá. O Pedro está passando por tudo que ele está passando em prol da sua felicidade, a felicidade de todos vocês, inclusive daqueles que não estão compreendendo, equivocados e atacando ele, porque ele também ama vocês. Não pensa vocês que ele odeia? Ele não sente isso por ninguém. Ele ama todos. Lembra do paizão que mostra o planeta e ele se preocupa com todos? Não é com um ou outro, é com todos. Principalmente os mais doentes. Os mais doentes, porque quem é maledicente, caluniador, difamador e injuriador é doentíssimo, doentíssimo, é muito doente, precisa de cura. E a cura é o amor emanado. Receba. É para você. Receba. A cura é o amor. Você abraçou ele hoje, não foi? Sabe quem foi que te abraçou? Você sabe, né? Que ele não falou nada. Ele não ia falar. Mas você sentiu. Ele estava sentado aqui. Sananda incorporou nele e mandou ele abraçar cada um, porque ele disse: quem vai abraçá-los sou eu junto com você. E ele abraçou cada um dos médiuns convidados. Cada um dos médiuns que estão aqui hoje. Ele estava dando a bênção dele para cada um de vocês. Foi Sananda, Jesus, que abençoou cada um. Se vocês não estivessem com sinceridade no coração, ele não teria vindo. Se ele veio, é porque ele viu que vocês estão com sinceridade no coração. Aí ele veio. Ele conhece o espírito de cada um. Então ele veio. Ele não ia perder o tempo dele com gente que é invejosa, gente que está querendo, que é vaidosa, arrogante, prepotente, que é gananciosa, que quer aparecer, que quer fama. Não. Ele conhece os corações. Vocês já têm isso, que é o mais difícil. O mais difícil vocês já têm. Agora é só dar uma aperfeiçoadinha e botar a mão na massa. O amor vai aumentando. Com a leitura. É. E com a prática do bem. A prática do bem. Porque quando você pratica o bem para o irmãozinho, está amando. E vai aumentando. E é um vício bom a beça, porque tu vai querer cada vez mais. Não cessa, não para. Você quer mais. Você vai dar amor para um planeta. É maravilhoso, mas chega uma hora que você vai achar pouco. Você vai querer dois planetas para emanar amor. Depois é pouco. Você vai querer três planetas. Aí fica pouco. Aí você vive no Sol e emana o seu amor para todos os planetas de um sistema solar. O Sol não ilumina? Ah, então o primeiro planeta que está mais perto do Sol recebe mais amor. Não! Tira isso. Tira isso. Todos recebem amor igual. O que está distante, o último planeta do sistema solar e o primeiro. Todo mundo recebe a mesma intensidade de amor. O problema são aqueles que estão com muito ódio dentro do coração e se fecha para o amor que está sendo emanado. Aí fica difícil, porque o amor está sendo emanado, mas o cara está se fechando. O amor está sendo emanado todo dia. Ah, então ficou de noite e parou de emanar amor. Não, continua. Continua. O amor, a luz de amor, passa pela parte clara, que está do outro lado do mundo, atravessa e vai onde está dia. Ou onde está dia, atravessa e vai onde está sol. Onde está sol, atravessa onde está noite. Desculpa. Onde está sol, atravessa o planeta e vai aonde está de noite. Então está de noite, continua sendo emanado o amor. Atravessa. Ou ele é canalizado. Canalizado, sem atravessar, vai lá. Todos os planetas. Aí você vive naquele planeta, planeta não, naquela estrela, no Sol, você vive lá com outros, que tem outros, emanando amor para um sistema solar inteiro, direto. Direto. Você pode virar um desse. Vai evoluindo, não tem limite para o negócio. Não tem limite. Não tem limite. Depois um sistema solar fica pequeno. Vai emanar amor para uma galáxia inteira. Fica no centro da galáxia, num sol central, emanando amor para a galáxia inteira. E assim vai. Até ficar no meio da fonte, emanando amor para um monte de superuniverso. É isso aí. E vai crescendo. É isso que a gente está trazendo para vocês aqui. Quem quiser realmente vai assistir e vai até o fim. Está sendo trazido de uma forma diferenciada, de um entendimento diferente, para que possa ser captado aquilo que não foi entendido em outras épocas. A gente vai dizer, agora eu estou entendendo. Sim, está sendo trazido de uma forma diferente. Tem outros que vão entender o outro profeta, da forma que o outro profeta ensina. Beleza, ouve o outro profeta, na igreja, no centro espírita. Está tranquilo. Cada um vai ser levado no lugar onde compreende mais. Por isso que tem profetas que falam de formas diferentes, várias religiões diferentes, que as pessoas são alcançadas de acordo com o que ela entende e acredita. Tem gente que vai ver isso aqui e não vai entender. Entende melhor o outro profeta lá que fala da forma que ela compreende. Legal, não tem problema. Só que tem um negócio. O que está sendo emanado aqui vem de Deus, não vem? Então, mesmo que você não entenda, se você pegar esse vídeo e deixar ele rolando na tua casa, só ouvindo, mesmo sem prestar atenção, está sendo emanado algo para você. Muito bom. E está sendo gravado na sua mente, mesmo sem você prestar atenção. Está dando cura. Mesmo sem prestar atenção e sem entender. Sabia disso? Está emanando algo. Mas quem que vai deixar rolando, mesmo sem entender? Quase ninguém. Porque quando não entende, não, às vezes não acredita, não prende. Não tem problema. E aquela pessoa que bota... Não vou falar isso não, senão... Né? Não, isso não. Senão não vão querer forçar os outros. Aí não pode. Não pode forçar ninguém. Né? Não pode forçar. Não, forçado, não. A pessoa não quer, respeita a pessoa. O que eu ia dizer é o seguinte. A pessoa está dentro de casa. Bota alto. Aí o marido não aceita, mas está ouvindo. Mas não está prestando atenção. Mas vamos supor que ele não liga, ele deixa a mulher ouvir. Não, pode ouvir alto aí, mas ele não está nem ligando, não vai ter briga não, ele não está ligando. Mas ele está ouvindo o que está sendo falado e está sendo emanado algo, porque vai para ele também, tá? Porque ele é filho de Deus, vai para ele também, mesmo ele não entendendo, assistindo. Ele está recebendo, mesmo que ele não entenda e não queira saber, ele está recebendo. Mas vocês não vão fazer isso com aqueles que não querem nem ouvir o negócio, para não ter briga, né? Pelo amor de Deus. Vocês não vão dar uma de intolerante, de fanático religioso, forçando a pessoa a ouvir o negócio. Que aí você já destoa do que está sendo ensinado aqui. Eu estou falando aqueles que o teu marido chega e fala, não, pode ouvir aí, eu não acredito, mas está tranquilo, pode ouvir aí. Se ele não liga, está tudo bem? Aí você pode botar alto. Mal ele sabe que ele está recebendo um... E às vezes pode ser falado uma coisa que ele gosta, que ele se interessou. Falou um negócio que ele se interessou, aí ele, opa, peraí, o que foi isso aí que ele falou? Aí as coisas podem mudar. Aí o cara pode querer, de repente se interessa e muda a opinião. Pode acontecer, com outros não. Cada um tem seu tempo. Jesus sabe, Jesus tem paciência. O Cristo planetário tem paciência, ele sabe. Só que ele está dizendo, ó, eu tenho paciência. Só que não seja bobo, pega o conhecimento e aplica, porque aí você vai poupar séculos de sofrimento. Vai poupar séculos de sofrimento, ou milênios. Agora, se você quiser séculos ou milênios de sofrimento, Jesus fala, beleza. Beleza. É escolha sua. Vai aprender na dor. Não aprende no amor, vai aprender na dor. Ah, porque ele vai castigar? Não, você escolheu aprender da forma mais difícil. Foi você. Você que escolheu. É como se você falasse, eu quero aprender na dor. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Você escolheu isso. São os que estão sendo deportados para mundos primitivos. Eles escolheram passar o que eles vão passar lá. Não é Jesus que está jogando eles lá. Eles escolheram. Passaram milênios aqui na Terra, assassinando, se corrompendo, maledicência, arrogância, prepotência, ganância, corrupção. Quando ele faz tudo isso e sente tudo isso, e ele é arrogante, prepotente, ele está escolhendo aprender na dor. É como se ele dissesse, eu quero aprender na dor. Porque no todo, em Deus, só tem amor, tolerância, paciência, compreensão. Essas coisas, essas paixões, não entram nele. E ele quer que você fique igual a ele, não tem outro caminho. O caminho é só amor, paciência, compreensão, tolerância. Enquanto você ficar dando murro em ponta de faca, na arrogância, na prepotência, no egoísmo, nos vícios, no ódio, é murro em ponta de faca. Quem vai sofrer é você. Então ama ele, Pedro te ama. Por que você não ama ele? ama, aí fica tudo bem. Aí o planeta vira luz, uma luz gigantesca. Acabou o problema, acabou guerra, acabou maledicência, acabou assassinato, acabou briga, acabou tudo. Todo mundo se ama. É fácil, já poderia estar assim. Já teve um monte de gente que veio aqui e ensinou isso. Por que que ainda não está? Por que é que ainda não está? Por que é que escolhem a dor? Por que é que escolhem o sofrimento? Por que é que escolhem doença? Por que é que escolhem mundo primitivo? Por que é que escolhem umbral? Escolhem trevas? Escolhem abismo? Por quê? Por que que gosta disso? Gosta de ficar no abismo? O reino do Cristo está aqui. Ele está querendo que todo mundo entre. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço de sobra. Não tem superlotação. Tem espaço de sobra. Por que é que não quer entrar? Por que que não quer entrar? Pelo amor de Deus, é fácil. É só amar. Parar de fazer mal aos outros. Parar de maldizer. Parar de sentir ódio. Parar de ser arrogante. Parar de ser prepotente. Isso é um mal que você faz para você. Por isso que as doenças aparecem. Por isso que o câncer aparece. Por isso que doenças que os médicos não conseguem identificar que doença é essa, aparece. Sabe quem é que faz aparecer essas doenças que os médicos não sabem o que é uma doença nova? São os pensamentos. São os pensamentos e as emoções em desequilíbrio. Por que que traz? Por que que vira e mexe aí de um tempo ou outro, vem um meteoro e atinge o planeta? Porque vocês chamam o meteoro com os pensamentos negativos. Vocês atraem o meteoro. Por que que dá tsunami? Dá terremoto e maremoto? São os pensamentos. Chega uma hora que o planeta não aguenta, ele responde. Aí tem que ter um saneamento. Se todos estivessem em equilíbrio, o planeta também fica em equilíbrio. A temperatura do planeta fica em equilíbrio. Sabia disso? Sabe o que é que acontece? Está entrando em equilíbrio aqui, as mentes e as emoções, não está? O planeta, ele vai dando uma afastadinha do Sol, devagarzinho, sem causar danos. Uma afastadinha, e a Lua também. Mas eles vão afastando num ângulo perfeito, os dois. Esse afastamento vai fazer com que a temperatura fique, sabe como? Amena. Isso. Ela é inteligente. Amena. Aí não tem 40 graus e nem 0 grau. É ameno. Temperatura confortável, 25 graus, 26. Hã? Sem tempestade. Cai uma chuvinha? Cai, mas é uma chuva boa. Tranquila. O vento tem? Tem, mas não é fortão. Sai derrubando árvore, cai em cima de carro. Não. O vento é violento. Derruba tudo, porque os pensamentos e as emoções estão violentas. Aí o vento é violento. Os animaizinhos são violentos porque a humanidade também é violenta e agressiva. Mudou o padrão energético, os animais ficam calmos. A natureza fica calma. Paraíso. Paraíso. Na nova Terra vai ser assim. Por quê? Porque as almas que ficarem aqui estarão em equilíbrio. Então o planeta está em equilíbrio também. Esse vídeo tinha que ir para o planeta inteiro. Tinha que ir para os governantes. Tinha. De todos os países. Para acabar com o problema de uma vez por todas. Porque o poder que vocês querem é ilusório. Não tem poder. Poder só quem tem é Deus. Vocês são filhos, criaturas. Estão buscando um poder que só traz dor. E débitos, karmas, ignorância. Porque se tivessem conhecimento espiritual, se fossem espiritualizados, não agiriam como agem. Não governariam como governam. Trabalhariam para o progresso, para a evolução de todos e para a felicidade de todos. Não ia precisar nem mais de dinheiro, porque todo mundo seria rico. todo mundo teria Ferrari. Todo mundo teria Ducati V4. Todo mundo teria Ducati Street Fighter V4. Moto de 160 mil reais. Mas ela nem custaria mais 160 mil, porque não ia precisar mais de dinheiro. Todo mundo ia andar de Porsche. Todo mundo ia ter casarão com piscina, churrasqueira, com tudo. Churrasqueira não, não pode comer carne. E churrasqueira para comer carne vegana. Churrasqueira para comer... Teve ontem aqui bolinho vegano. Bolinho vegano, teve quibe vegano, então. Churrasqueira para comer carninha vegana. Frutinha. Tá fácil. O planeta é uma pérola no universo. Se vocês vissem a quantidade de extraterrestre que quer invadir aqui para tomar o planeta... Quantidade de ET aí complicado que tem tecnologia avançada. Não tem moral, não tem amor, mas tem uma tecnologia que queria o planetinha expulsar vocês. É. Sabe como é que é expulsar? Dizima todo mundo. Extinção. Fim. Extinto. É. Raio, emanações magnéticas. Aí todo mundo. Bah. Planeta vazio. Só animais. Só fica os animais. O planeta é nosso. Tomamos tudo. Sabe por que não entra? Porque tem proteção do Mestre Jesus. Sananda, a confederação toda. Tá todo. Os mestres. Isso. Não pode. Pode. Aqui não. Tem planejamento para o planeta Terra. Que é isso? Aqui não. Aqui não. Tem planejamento para cá. Então, vocês não têm ideia na pérola que vocês estão. É um dos mais belos da galáxia. Se não for o mais belo. Os extraterrestres evoluídos falam: nossa, eles não têm ideia no planeta qual eles estão. Mais bonito do que o nosso. Eles falam. Gente lá de Arcturus. Tem um monte de gente venerando o arcturiano como um deus. Eles falam: o planeta deles é muito mais bonito do que o nosso. Muito melhor. Uma natureza linda. E eles não cuidam. Fica um querendo lutar contra o outro, degladiando com o outro. Isso é idiotice. Idiotice. Maledicência uns com os outros na internet é uma ignorância, uma idiotice sem tamanho. Né? Porque tem isso, né? A internet é campo de guerra. Em vários assuntos. Na política, na religião, né? No meio artístico. É um reagindo ao outro, mas não é uma reação saudável. Eu te amo. Não, é uma reação perniciosa, né? Um falando mal do outro. Gente, pelo amor de Deus, internet não é para isso, não. Internet é para vocês crescerem e evoluírem. Internet é para vocês. É um meio de comunicação, um meio de informação. Não é para brigar, não. Não é para um ficar falando mal do outro, não. Vocês estão usando a internet de uma forma errada. Está errado. Está errado. Está perdendo tempo. Não querem, não, o paraíso aqui? Se tiver o equilíbrio, todo mundo fica bem, sabe o que acontece? Aí a galera do bem desce. Materializa aqui, dá tapinha nas costas. E aí, tranquilo? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Abraça, beija. Dá conselhos, dá aula para evoluir, ajudar a evoluir. Mostra umas coisas novas. É só progresso, evolução. Bota você numa nave, ah, agora que está tudo equilibrado, vamos lá conhecer o meu planeta. Pega um ônibus espacial deles, bota de... Não vai todo mundo, né? Não vai o planeta inteiro. Vamos lá de 5 mil em 5 mil pessoas. Tá? Vamos devagarzinho, vamos visitar lá. Para ver como é que é, conhece o planeta. Desce. Desce. Abraça. Ah, mas aí, lá o oxigênio é diferente. Não tem problema, tem tecnologia para tu respirar, tem tudo. Toma uma. Não, tem tudo. Vai lá. Vai conhecer aí o planeta. Conhece a tecnologia deles. Anda na Ferrari deles, né? Nas motos deles. É o modo de dizer. Conhece a forma de vida deles, a cultura deles. Sem querer dominar o planeta deles, sem ganância, todo mundo se amando, né? Se unindo. Unindo, união, união, união. Todo mundo é irmão, todo mundo, fonte. Né? Todo mundo, união. E a fonte? Vocês sabiam que tem planetas onde habitam humanidades evoluídas, mas é tão evoluído, mas tão evoluído, eles têm liberdade no universo, tá? Eles se locomovem com a mente de uma galáxia para outra, mas eles têm um planetinha deles, a casinha deles. Ah, vou dar uma descansada aqui em casa, depois eu dou uma viagem aí e tal. Eles têm liberdade no universo. Porque quando vocês são saudáveis e evoluíram muito, tem liberdade no universo. Quem fica preso em planeta prisão é porque é criminoso, né? Eles não são criminosos, né? Então, nesses planetas, a fonte se mostra. Deus. Aqueles que vocês acham que não dá para ver, será que existe, será que não existe, que é intocável, é impossível de tocar, a fonte se mostra. Se mostra. Mas não se mostra só ali, se mostra em vários planetas, porque ele está em tudo. Então ele se manifesta da forma que ele quiser. Aí ele se mostra ali, a fonte, Deus, o Pai, o Criador, se mostra e vai te dar um abraço. Fala, eu sou o seu Criador. Eu sou o Criador do Universo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Estou aqui. E fala com você, assim. Vocês não sabiam disso, né? Tem planeta que tem isso. Não precisa ir muito longe. Pergunta para o Pedro. Pedro já ficou frente a frente com a fonte, em desdobramento. Em vigília também. Mas muitos vão dizer que é loucura. O cara é louco, charlatão, maluco. Isso não faz dele melhor do que você. Você pode fazer isso. Você é igual a ele. Sabe o que não acontece? Porque você diz que é impossível. E como é que vai acontecer também com aqueles que estão vibrando no ódio, na maledicência, no orgulho? Não vai acontecer. Não vai. Não está nem aberto para ele. Para saber para ele tem que ter amor no coração. Aí ele fala com você. Aí você sente ele. Alguém estava aqui no domingo que o espírito dele se manifestou? Não, que a fonte se manifestou nele aqui. E o outro que o espírito dele se manifestou? Alguém ouviu, lembra do que ele disse? Que ele se sente ligado a tudo. Que ele sente a fonte 24 horas por dia. É isso. Todos vocês podem fazer isso. Ele já faz isso há um tempão. Não foi só nessa encarnação. Não é só ele, não. Vários outros. E eles não são melhores por causa disso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém aqui. Ah, ego. Isso é bobeira. Quem fala isso? Os que falam é que tem. Né? É a manifestação do que está dentro deles. Eles falam de uma coisa que eles têm. Eles falam que ele tem. Na verdade, é eles que têm. A pessoa reclama muito. Né? Às vezes ela reclama de uma coisa que está dentro dela. Aí transfere para outro. É brincadeira. E a gente está trazendo isso aqui para vocês poderem se equilibrar e se ligar com a fonte agora. Ele está esperando. Não é ele que foge, não. Vocês que fogem. Vocês que fogem. É fácil. Não tem mistério. É fácil. É ridículo. Isso aí que acham que é impossível. É ridículo. É fácil. Acabou o problema do verme. Acabou o problema de ficar agarrado em corpo perecível, podre. Acabou isso. Acabou ir para um umbral. Sabe por que eu estou falando isso, gente? É porque é um dos motivos dessa palestra. O mundo regenerado não vai ter mais um umbral, não, hein? Não pode desencarnar e ir para um umbral, não. Tem que estar num padrão vibratório que não leva mais você para o umbral depois do desencarne. Só leva para a coloniazinha. Pode ser a mais forrequinha, mas tem que levar para uma colônia. Não pode ir para o umbral, não, hein? Não vai existir mais ninguém agarrado em corpo, não. Não vai ter nem cemitério, porque não vai ter esse negócio de enterrar. Crema logo todo mundo, queima tudo. Tecnologia. Para que essa podridão de ficar apodrecendo, fedendo? Não, queima, incinera, roupa velha, roupa suja, queima. Vira pó. O espírito já saiu, já está ali, ó, está tudo bem. Nem precisa ficar muito tempo no plano espiritual, já encarna de novo. Vai ter quase todas as faculdades do espírito encarnado. Vai ter liberdade no universo. Vai ficar desencarnado para quê? Vai chegar uma hora que o corpo vai ser sutil. Vibrando na mesma frequência dos desencarnados de hoje. É, porque os desencarnados daqui da Terra, para muitos extraterrestres aí, os desencarnados daqui são vistos por eles como encarnados. Os encarnados de lá vibram na mesma frequência dos desencarnados daqui. Aí eles são encarnados lá e falam com os espíritos aqui da Terra desencarnados. Falam assim, você está desencarnado? Não, mas eu estou encarnado. A gente vibra na mesma frequência? Nossa, o seu desencarnado é bem material, hein? Porque eu estou encarnado e você está desencarnado. Nossa senhora, que desencarnado é esse? Eu estou encarnado aqui, você está desencarnado e pega mim, um pega no outro. Não, você está encarnado, não é possível, é mentira. Não, está desencarnado, porque é material. É muito denso. Os desencarnados daqui. Aí, se esse cara que está aqui, encarnado, extraterrestre, está do lado do desencarnado daqui da Terra, aí ele desencarna de repente, o espírito dele sai, ele está desencarnado junto com o desencarnado da Terra. O desencarnado da Terra não vai ver o desencarnado, porque ele é muito mais sutil. Do outro planeta, não vai ver, vai ficar invisível. Os dois estão desencarnados. Aí vai ser como se fosse um encarnado daqui junto com um desencarnado de lá. Para vocês verem o quanto a coisa aqui é material. Porque os próprios desencarnados são materiais nos outros planetas. Imagine isso aqui, hein? Nossa senhora, hein? Imagine isso aqui, hein? Imagina isso aqui, o Pedro essa semana chegou aqui, não foi? A Michelle está atrás da câmera? Nossa, eu não estou aguentando carregar esse corpo mais. Está pesado. O Pedro está falando? Estou com dificuldade, está pesado o corpo. Está pesado. Parece que eu estou carregando uma tonelada. Está mesmo, está carregando. Está carregando. Ele sentiu. É brincadeira? Tem gente que não. O corpo não está pesado. Tem gente que acha uma maravilha estar dentro desse corpo. Está na frequência dele, está na vibração dele, está maravilhoso. Se tirar, aí ele sofre. Ele quer ficar nisso aqui. Porque é materialista. Para outros, isso aqui, estar dentro disso aqui é sofrimento. Porque sabe como é que é lá. Sabe como é que é lá. Felicidade que é. A leveza que é, a leveza, a liberdade, a alegria. Lá não tem maledicência, lá não tem ninguém te injuriando, te caluniando e te difamando. Lá todo mundo se ama e se respeita, lá não tem o mal, só tem o bem. E o amor, e a paz, a alegria. E nós estamos trazendo isso para vocês saírem das rodas das reencarnações e saírem da realidade triste de estar aprisionado dentro de corpos densos em planetas de provas e expiações, numa realidade tridimensional de sofrimento, com doença, com ladrão, com assassino, com político corrupto, com gente ruim. Tem um paraíso esperando vocês. E o Cristo está querendo trazer esse paraíso para cá, transformar o planeta nesse paraíso. E ele vai transformar. Mas é uma pena que poucos ficarão. Ele queria que todos ficassem. Mas as escolhas estão sendo o sofrimento. Então, vai para o sofrimento. Vem para o amor, vem para a paz, vem para a alegria, vem para a paciência, vem para a tolerância, vem para a compreensão, vem para a amizade, vem para o equilíbrio mental e emocional, vem para a luz. É bom. Não tem outro caminho. Sai das trevas, sai do ódio, sai da raiva, sai da maledicência, sai disso. É sofrimento, é dor. Vem para a luz. Gente, que Deus abençoe vocês. E que essa mensagem entre nos seus espíritos. Já entrou, tenho certeza. Esse vídeo vai mudar vidas. Fiquem todos em paz.